Mata Véia. Energia 97, Energia que te move. Esse foi o som do Ready Alert, Basement and Jack. Também passou por aqui Young Hearts Run Free, do Kim Mazzilli. E essa música que você acabou de ouvir no Drops da Véia, você vai dançar, sabe aonde? Lá na Overnight. Pois é, a mega festa de inauguração vai acontecer em 16 de janeiro. Anota essa data. 16 de janeiro, e olha só, os ingressos de pista já estão esgotados. Agora, você só encontra ingresso de camarote e área VIP. Adquira hoje mesmo seu ticket no site ingressorapido.com.br. Também aqui na Energia 97, Avenida Paulista 1439, lá na Embaixada da Dance Music, na Galeria 24 de Maio. Lembrando que no feriado tá fechada. Avisa aí os seus amigos, porque a Overnight está de volta e agora é a sua melhor opção na noite de São Paulo. Nós vamos para um breve intervalo, na sequência vem a reprise do Estádio 97 e em seguida, às 8h30 da noite, tem o Night Sessions. Essa é a Energia 97, a energia que te move. Energia. Energia. Energia. Energia. Energia. 97. Overnight. Energia. Energia. Energia. Toda terça no Clubtronic, 10 da noite. Here is this Atlas remix of...

Ah, que legal, tá começando aí mais um Estádio 97, num oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico com taxa 0% em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Ar-Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? Para realizar os seus sonhos, conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito boa noite, meus amigos. Hoje é sexta-feira, né? E hoje, olha que legal, vai ouvir um programa espetacular. Um programa sensacional que teve a participação do grande Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. Escuta que legal, olha aí. Boa tarde e hoje, hein, Sombra? É, hoje temos um convidado extremamente especial. Não tem como não bater uma emoção a mais. E nós estamos recebendo um dos maiores nomes da história da comunicação. Da comunicação. É verdade, é verdade. É uma emoção, é absurda. Na hora que ele entrou aqui na rádio, foi todo mundo conhecer ele, tirar a foto. A lenda. É. Nós estamos recebendo, hein, Sombra? É verdade. Carlos Alberto de Nóbrega. Seja muito bem-vindo. Tudo isso. E muito mais. E muito mais, Carlos Alberto. Antes de mais nada, pô, sem palavras para te agradecer aqui a presença. Pô, se falou mesmo, ó, vou lá segunda-feira, chegou no horário. Você é de uma humildade incrível, parabéns, viu? Eu acho que eu sou profissional. É. Se eu vivo da minha carreira, se eu sou artista, eu sou obrigado a comparecer quando me chamo. Isso é obrigação minha, além de um prazer enorme. Bagaça hoje no rádio. Federal. E eu quero registrar aqui, Carlos Roberto, a minha emoção. Não sei se os outros puderam acompanhar, mas eu acompanhei muito o seu pai. Uhum. Então, ter visto seu pai e depois acompanhar você e ter você aqui hoje fazendo, dividindo a bancada aqui é realmente muita emoção. Muito obrigado. Obrigado, é uma honra. Viu? Muito obrigado. Muito bem, estamos aqui também com o Carlos Alberto Nóbrega. São Paulino. Ah, mas é bom, vamos falar da carreira dele hoje. Não tem nada. Por um palmeirense. E muito bem recebido, seu pai. É verdade. Com um abraço. É verdade. Ah, é. Mas o Carlos Alberto está aqui. Vamos fazer um programa com muitas curiosidades. Vamos conversar sobre muita coisa, até de futebol. É. Até de futebol. Mas nós vamos precisa, falar hoje. Precisa hoje então, falar de futebol? Ah, gozado. Por que hoje não? É, por quê? Porque hoje não. Hoje é uma data especial, um convidado. É, exatamente, RG. Falou bem. Futebol. Eu gosto. Pelo amor de Deus. Mas sabe o que eu acho? Que o Carlos Alberto, quando ele falou para mim, eu vou no dia 18, segunda-feira, porque acho que ele já sabia. Ele falou, vai ganhar no Palmeiras. Eu vou lá, tá vendo? Olha, deu sorte. Você vê, o Domênico, que não tá aqui hoje, ele foi marcar justamente o parto da esposa. É. E ele falou, deixa eu ver quando São Paulo joga contra o Palmeiras. Ele vai, vou marcar o parto aí pra não ir. Exatamente. Que São Paulo e Palmeiras, incrível, né? É, ele foi certinho, mandou bem o Domênico. Muito bem. Vamos começando então as manchetes do Estádio 97, começando por aqueles que ficaram meio lenga-lenga no sábado à noite, né? Meu Deus. Meio chove no mole. Meu Deus. Que coisa, hein, mano? Mais uma vez o Corinthians rateou a RG número 2. Pô, a Bahia, velho. E cedeu aí 2 pontos pro adversário, porque é praticamente uma derrota isso. Empatar com o Bahia em casa é uma derrota. O time do Corinthians mais uma vez aí não teve a competência de ganhar de um adversário fraco jogando em casa. Aconteceu isso com o Atlético Paranaense, com o Botafogo, com o Figueirense e agora a Bahia novamente. O Corinthians que há poucas semanas aí, acho que coisa de 15 dias atrás, o Corinthians pegou o Bahia pela Copa do Brasil e enfiou 3. É. Enfiou 3 no Bahia, Carlos Alberto. 3. Bom, o São Paulo perdeu pro Bragantino também. Também, casa, né? Também, não é parâmetro, né? A gente entender futebol, né? Mas é realmente complicada a situação do Corinthians, Sombra, porque o Corinthians ele tem um bom elenco. E acho que quem não tá sabendo fazer, talvez com que esse elenco dê liga, é o próprio Mano Menezes. Acabou a trégua com o Mano Menezes. Atenção, diretoria do Corinthians. Vocês que estão atrás de um centroavante, procurem um técnico também. Procurem um técnico, porque o Mano Menezes... A mesma coisa, você contrata, você tem a porra do restaurante lá. Você contrata um chefe RG número 2. O cara vai pedir duas coisas aí que são essenciais. Primeiro, infraestrutura. E a segunda, matéria-prima. Panelas pra caramba. Se você der a infraestrutura e a matéria-prima pro cara, se o cara não conseguir trabalhar com isso, a incompetência é dele. O Mano Menezes é como se fosse um chefe que tem infraestrutura e matéria-prima e não consegue ter um bom trabalho. Eu sei o que é isso. É um absurdo. Mas depois a gente vai falar do Magic Jatos, que tá jogando muito. Então, mas cabe ao treinador e inflota o jogador, mano. Esse elenco muito bom do Corinthians, com o Fagner jogando muita bola. O Fagner é horroroso, mas tem o Ferrugem que é muito bom. O Romarinho tá realmente jogando muito. Renato Romarinho Augusto, é banco. Renato Augusto voltou em grande estilo. Realmente, esse é banco também. Foi um futebol empolgante. Mas olha, sabe? O Jatos aí. Fala pra quem chama ele de Magic, não pra mim. Magic e Jadson, mas cabe ao treinador sombrar, mexer com o psicológico do cara. Ô, Carlos Alberto de Nobre, você lembra quando o São Paulo. Freud. Você lembra quando o São Paulo contratou o Jadson? Lembro, lembro. Você gostava do Jadson do São Paulo? Nem conhecia. É esse o problema. Nem conhecia. É esse o problema. Quem não conhece, talvez ainda goste. A gente que conhece, não dá, pô. Não dá. É, no São Paulo ele não deu certo mesmo, né? Não, e não foi Corinthians também não. Ô, mano, tu tá com saudade de mim. Se quiser, eu posso voltar pra treinar. Ô, Tite, já é um bom momento. Você já deu aí uns 6 meses de intervalo, você já pode voltar. Eu tô morrendo de saudade. Eu tô em Dubai há 6 meses. Eu não aguento mais visitar deserto, praia. Eu preciso voltar de qualquer jeito. É, mas o Tite que chegou, não sei se ele deu uma declaração, ou pessoas que mais próximas dele, é que ele se preparou pra ser técnico da seleção. Ele estava se preparando pra ser técnico da seleção. E quando foi ver. Exatamente. Viu? Quando foi ver, chegou na hora H, viu lá, Dunga contratado. Deixei meu celular ligado. Pisaram na bola com o Tite. Eu recebi uma informação de que o Tite foi até, inclusive, orientado a não dar entrevistas aí, porque ele seria o próximo técnico da seleção brasileira. É verdade. E na hora H, puxaram o tapete do cara e colocaram o Dunga ali. Eu tô rezando pra não demitir o Gareca, porque com certeza o meu telefone vai tocar e eu não tô querendo. Ah, mas querer dirigir a seleção paraguaia também, você tá de brincadeira, hein, Tite? Que tiro no pé, hein? Eu acho que essa ligação ele não quer receber. Eu quero dirigir o Paraguai só pra convocar o Romero, que eu ganho. Carlos Alberto, você gostou da escolha do Dunga como treinador da seleção? Olha, eu tô tão decepcionado com o negócio de seleção que realmente se eu falasse que eu gostei ou não gostei, é indiferente. Porque é aquilo que ele falou, é igual o time do São Paulo, tem vários jogadores, né? Excelentes. Tem um excelente técnico. E esse fracasso, esse futebolzinho que eles estão jogando. Então eu fiquei muito triste com a derrota do Brasil. Não por ter perdido uma Copa, mas pela maneira com que o Brasil perdeu. Entendeu? Foi uma coisa vergonhosa, um time que chora. Eu sei, eu sou chorão, mas o meu choro não é um choro de medo. Aquele negócio, pô, o cara não queria bater, o capitão não queria bater um pênalti. Dá licença. É. Né? Então eu tive uma decepção muito grande. Então eu não tenho. O Dunga, ele sempre foi muito criticado, mas ele é um vitorioso. Eu me lembro a primeira vez, vocês eram garotos saindo, quando ele foi convocado pela primeira vez como jogador. Foi terrível. Na outra Copa, ele ergueu a taça. Boa volta por cima. Ele ergueu a taça. Ele, como técnico, ele perdeu acho que 1 ou 2 jogos só, né? Parece. Na Copa ele só perdeu aquele pro Holanda. É, isso, ó. Então, e ele é um cara sério. Mas não sei se eu acho, eu gosto muito mais do Tite. Obrigado. Dúvida alguma, acho que se o Tite... Se você pudesse escolher, seria o Tite ou o Muricy, o teu gosto pessoal hoje? Olha, eu acho que seria o Tite. Seria o Tite. Porque acho que ele é mais estudioso, né? Eu tenho a impressão que o Muricy é mais... Que o Muricy. Que o Muricy é mais, assim, paizão. Aquele futebol, né? Mas o Tite acho que é mais guerreiro. É mais... fala muito, né? Eu acho que o futebol vive disso, né? Eu sei porque o Gerson, que foi o meia da seleção... Ele é meu primo. Ele é casado com a minha prima. O Gerson, cara, Papagaio é meu primo. E ele sempre dizia, jogador que aceita sentar no banco de reserva, não pode chegar na seleção, não tem que ter garra, tem que ter garra. Eu acho que o futebol não pode ser só de bonzinho, o bonzinho acaba sendo malzinho. Né? É verdade. Então, acho que isso são palavras, quer dizer, palavras, são maneiras dele pensar que eu assimilei isso para mim. Ô, Carlos Alberto, você falou agora, pô, o Brasil... Tinha grandes jogadores, o São Paulo tem grandes jogadores, tá com esse futebolzinho. É mais ou menos assim, já teve problema outras vezes, tem um baita de um elenco na Praça é Nossa, falou, caramba, meu, se esse cara não tá rendendo o que tem que render, é parecido ou não? E aí o treinador, Carlos Alberto Nóbrega, faz o quê? Tiro. Sabe qual é a vantagem que eu levo? É que o telespectador não sabe o que aconteceu na gravação. Entendeu? Porque eu gravo 90 minutos de programa e boto 70 no ar. Então, aquilo que sai ruim no dia da gravação, eu tiro ou mexo na edição, quando ele vai pro ar. Não dá para fazer no futebol. Não tem jeito de fazer no futebol. Mas comigo acontece muito isso, sim. Eu já uma vez, eu liguei pro Golias, falei, Golias, por tudo aquilo que você representa para a história do humor da televisão brasileira, teu quadro não vai pro ar. Jura? Lógico, eu sou amigo dele. E ele? Você tá certo. Ele até agradeceu, porque é uma obrigação minha. Um homem como ele, porque nem todo dia você acorda Neymar, né? O Pelé já perdeu o pênalti, não é mesmo? Então tem dias que não dá certo, então é muito melhor você perguntar por que que o Golias não foi pro ar, do que dizer, ué, por que que ele foi pro ar? Não é verdade? Verdade, é. Então eu faço isso com muita gente. Hoje para mim é mais fácil, porque eu estou trabalhando com uma garotada. Então, alguns me chamam de senhor, que eu acho ridículo, mas já é respeito, seu cara. Mas antigamente era duro, era Golias, era Conselho Leandro, Maria Tereza, era Véia Verão, era Rona, era Walter Dávila. É igual dizer, um time de futebol, e é muita vaidade também, é igual um time cheio de estrela. Tem que controlar. É, mas eu acho que no humor não existe tanta concorrência, não. Eu acho que não existe, não. Eu acho que nós somos mais assim, acho que como nós somos uma minoria, eu acho que existe um pouco mais de amizade entre os comediantes. Essa guerra não existe. Eu vejo isso na praça, que tem três piadistas, né? O Matheus Ceará, tem os malandros, que são os novos que vieram do Rio agora, e tem o Paulinho Gogó. E aquilo é feito de improviso. Eu não sei o que eles vão falar, porque eu quero rir na hora. E eu sei que eles trocam piadas entre eles. Paulinho Gogó é muito bom. É, eu não conheço nenhum contador de piada melhor que ele. Ele é muito bom. Em 60 bom. Anos de carreira... É mesmo? Não conheço. Contador de piada como ele... Caramba! Porque a piada você geralmente ri com desfecho. Com ele você ri o tempo todo. Então isso é muito difícil de fazer. O que menos interessa do quadro dele é o desfecho. Mas o teu Pelé foi o Golias? Sem dúvida alguma. O Golias era demais, meu. Porque o Golias era aquilo. O Golias é igual o Mussum, é igual... Ele não precisava falar nada. Você ria do jeito dele, né? O rosto dele. Ele pessoalmente também era engraçado, Carlos Alberto, ou não? Não. Assim como vocês pensam, não. Ele era engraçado bem na intimidade. Ele era moleque. A gente viajava aí pelo Brasil. Era gozação o tempo todo. A gente ria muito. Eu viajo agora com o pessoal, agora não, já há algum tempo, com o pessoal da praça, eu iria até de graça trabalhar, porque o que a gente se diverte, as gozações, porque a vítima é o Popertone, é o que faz lá a pergunta, né? Sim. E dá tudo errado com ele. Então, ele é o prato da gente. Então, a gente tira o maior sarro dele, então, essas viagens que a gente faz são engraçadíssimas. Não, e o Carlos, pra quem não sabe, o Carlos, ele decora o tirando os piadistas que dá na hora, ele decora o texto de todo mundo. É mesmo, e o dele. Inteiro, você decora o texto dos outros? Sim. Eu sei meu texto e o dele. O Marcelo, meu filho, que dirige o programa, ele falou, pai, como é que você consegue? É impressionante, mano. Porque eu corrijo no ensaio, eu corrijo a fala do colega. E na hora, se ele esquecer, eu tenho como dar a fala dele sem estragar o desfecho dele. Caraca. Mas a coisa mais importante que tem, viu, é isso pra mim. É eu estar decorado, porque se eu tiver decorado, eu estou senhor da situação. Claro. Entendeu? Qualquer coisa que aconteça, eu tenho uma saída, porque eu sei o texto. E dá a impressão que aquilo tudo foi feito na hora. E não recebe o texto com tanta antecedência assim, tipo assim, uma semana para decorar. Não. É isso que é o mais interessante. Eles recebem. É. Eu amanhã, terça-feira, eu vou entregar o texto da gravação da semana que vem. Sim. Mas hoje... Eu saindo daqui, eu vou jantar, já te falei, né? E vou decorar o programa. Impressionante, velho. Então eu dou uma decorada... Caraca. Não é fácil, velho. Eu dou uma decorada, assim... Quase com 80%. O que eu vou fazer hoje, daria para ir pro ar. Mas é pouco. Amanhã eu chego às 10 horas na televisão, que o ensaio é meio-dia. Meio-dia aí eu tô matando a pau, aí eu sei tudo. Olha, nossa, eu não consigo decorar meu RG. Então, é aí que tá. Eu vou te falar, o Sombra tem razão. O dia que eu falei Sombra, eu convidei o Carlos Alberto Nobre pra vir no programa, ele falou assim: esse cara vai dar certo na TV. Olha, o Sombra é visionário. O Sombra falou, esse cara vai dar certo. Tem eu já vi futuro. Alguma... O Sombra falou, já vi alguma coisa desse cara aí. Tem futuro, Carlos Alberto. É um visionário. Ô, mano, você tava falando do Corinthians, o Petros tá em julgamento agora. Sim, começou às 5 da tarde. Pra saber o que vai acontecer sobre aquela agressão junto ao árbitro, parece, né? Parece que ele mijou na cadeira já. Como assim? É, o cara tá nervoso. Medo, tá nervoso, né? Sabe que pode ficar 6 meses aí, né? E saíram os confrontos da Copa do Brasil. Sim. Atenção, hein, olha aí. O Corinthians vai enfrentar... Olha, vai pegar o Bragantino. Cuidado com o Bragantino, hein? Vamos vingar vocês, velho. Pode ficar tranquilo aí. Não quero ser as vinganças, não. Vingaremos vocês. O Atlético Mineiro... Nossa, olha o Palmeiras. Pegou o Galo. Olha, vou falar pra vocês, ferrado, viu? O Galo. Palmeiras viu os potes? Ei, ô, mano, você viu os potes de... também? É. Questão de sacanagem, o Atlético Paranaense pegou, em tese, um time mais fraco, o América do Rio Grande do Norte. O Flamengo pega o Curitiba. O Vasco recebe o ABC, também do Rio Grande do Norte. O Cruzeiro vai pegar o Santa Rita. O Botafogo recebe o Ceará. E Grêmio e Santos. Grêmio e Santos, completando, então, os combates aí, os embates aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Da Copa. Em Santos? Não, mas ô Sombra, só mais uma informação referente ao Corinthians aí, o zagueiro Kleber parece que já tá viajando aí amanhã pra Alemanha pra acertar com o Hamburgo. É, o Corinthians pode já tá tendo esse desfalque, né? O zagueiro titular do Corinthians aí que pode tá sendo negociado e o Corinthians não vai ver nada. Que coisa, velho. Não vai ver nada, porque o jogador tem 10%, 10% é do empresário e 80% parece que é do Bragantino. Você vê, Carlos Alberto, o cara não, é do mal Daniel joga. Garcia. Carlos Alberto, o cara já mal joga. O Kleber chegou agora, jogou meia dúzia de partida do Corinthians e já tem gol pra Alemanha. Eu tô estranhando, eu tava te olhando, falei, ué. É. Ele veio agora, né? Já foi, olha lá. Futebol brasileiro tá ruim. E pra que o Corinthians pudesse liberar o jogador aí sem poder opinar, porque o Corinthians aí não tinha nada do jogador, precisava ser uma proposta de 8 milhões de euros. Não sei qual que é o valor aí que ele tá sendo negociado. Mas se for esse valor aí de 8 milhões de euros, RG, haja dinheiro, hein? É verdade. Meu Deus. E o Lodeiro pode jogar a próxima partida já. Já recuperou dessa boneteira lá? Já costurou o pé ali, já não tá mais inflamado, beleza. Tá tudo legal. Tá certo, passou ali alguma coisinha, já curou. Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela pra março. Liga agora mesmo pra 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. O placar do Estádio 97 informa, com o Robinho invicto, no brasileiro, lá no Mineirão. Olha, foi fácil, hein, Gê? Olha aí, ó. Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, e terceiro com direito a um golaço do Júlio Batista. Isso aí, RG, o Peixe foi lá entregar o primeiro lugar pro Cruzeiro, e olha... São 3 derrotas seguidas no brasileiro. E o Osvaldo balança? Que isso, tá falando aqui? Depois você fala, depois você retribui. Eu quero dizer o seguinte: o Osvaldo não balança. Osvaldo não balança porque temos lá um gerente de futebol incompetente. Diretor de futebol incompetente e um presidente incompetente. Qual que é o cargo do Zinho lá, RG? É gerente de futebol. Não é possível que esses caras não vejam que o Santos ultimamente, Sombra, tem entrado em campo com 8 jogadores para enfrentar seus adversários. Quem viu, quem não assistiu o jogo do Santos e ouviu o placar ou leu sobre o placar, nossa, o Cruzeiro poderia ter ganho de 5, 6, 7, 8. Não, não foi isso. Ninguém discute aqui a qualidade do Cruzeiro, ninguém discute aqui o futebol que o Cruzeiro está jogando, mas o Santos foi para campo e jogou de igual para igual. Todo mundo, quem assistiu, não estou falando nada demais aqui, quem assistiu viu que o Santos poderia ter virado, inclusive, no primeiro tempo ganhando do Cruzeiro, seria nada demais. Se iria perder no final, não sei. Muito mais time que o Santos, o Cruzeiro tem sim. Só que o Santos tem facilitado e tem perdido esses últimos jogos, porque nitidamente está entrando em campo com 8 jogadores. Alan Santos é um moleque que, eu falei aqui na sexta-feira, não é jogo para o Alan Santos. Não era jogo. Né? O Santos deve ter entre meia e volante ali, deve ter uns 10 jogadores, de molecada lá, o Souza, que foi contratado recentemente, mais o Renatinho, que tem experiência, e fora a molecada que o Santos se tornou aí uma fábrica de revelações. De revelações. Então você não pode insistir, que é o que você acabou de dizer, você tem o seu elenco lá, você está vendo o comportamento do seu elenco, está vendo quem está rendendo e quem não está. Se você sente, tem a percepção de que um daqueles do seu elenco não está rendendo, você não vai ficar insistindo. Você vai, senta um pouquinho aí, né? Vamos conversar, vamos ver o que psicologicamente está te atrapalhando, está com problema em casa, na família, está faltando dinheiro, meu filho, sei lá, qualquer coisa. Amanhã vai acontecer isso lá no site. Pois é. Aí você tem um técnico que tem um Leandro Damião, que não está numa boa fase e não é no jogo de ontem. Já são desde que o Damião chegou. Aí você tem. Ele não marcou um gol no Brasileirão. Você custou tem 42 milhões de reais. Você tem o Thiago Ribeiro, que não está numa boa fase. Fez um bom campeonato paulista lá atrás e não começou bem. Então tá no... Como é que você entra com esses dois jogadores? No time são 11. Se você entra com esses dois, você já está com 8. Você já está favorecendo o adversário. E dito e feito. Foram os caras que perderam os gols ali, que é impossível de perder, não pode perder aquele gol, principalmente num jogo desse, tá jogando na casa do adversário, líder do campeonato, você precisa ganhar para não se afastar. Cara, não dá para ficar errando toda hora, não tem jeito. Mas o garoto lá é muito caminhão, o Alan Santos, eu vou pedir uma gentileza, aproveitar que você tá aqui, contrata, pô, leva lá pro SBT, fala com você, é amigo pra caramba do Silvio Santos. Faz teste, porque a costeleta dele... De quem você está falando? Do Alan Santos. Aquele cavalo... Cara, vai por mim. Novela, velho. Sucesso no SBT. Jogador de futebol está fazendo muita coisinha, né? Viraram popstar, né? Hã? Viraram popstar. É, exatamente. Não. Isso aconteceu também na França. Lembra quando a seleção foi jogar lá na França? Era muito oba-oba, Ronaldinho, embaixadinha, as mulheres avançando. Lá na Suíça também, lembra? O Ronaldo. 2010. E é impressionante, 2006. É impressionante, porque você vai assistir jogo na Vila. Vegas. Tudo bem, que o Santos está aí, uma fábrica de revelação de jogador. Mas é impressionante, você vai assistir um jogo na Vila, aí você fica vendo o pessoal chegar, e a molecadinha que treina lá também vai assistir os jogos. Você precisa ver como é que eles chegam, cara. Um monte de mala, né? Cara, mas cada puta medalhão no peito, velho. Aquele bonezinho, sabe? Que cada usa. Você parece fala, ostentação, cara, né, Regi? Caraca, velho. Negócio louco, mano. Os moleques não se limpam nem sozinhos, ainda chama o pai pra limpar e já andando cheio de ouro. Mas a frase é nossa, nunca aconteceu nesses 60 anos, alguém chega, faz um quadro legal e já começa a se achar? Mas muito. Mas muito. Tem uns que você não pode elogiar que já pede aumento. Mas isso aí, você sabe de uma coisa, o sábado eu tive assim uma tristeza, porque eu estou vendo que o futebol está perdendo as crianças. Porque o meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, ele foi participar de um campeonato de futebol e ele foi comprar uma camisa. Eu entrei numa loja, tinha 10 pessoas comprando. Ninguém comprou camisa de clube brasileiro. Meu filho comprou do Chelsea e do Manchester. Exatamente. Outro pegou lá do Bayern de Munique. Outro, Gente, e os nossos times? E pergunta pra ele onde ele quer jogar. Se ele for jogador, aonde que ele quer jogar? A fase Pelé, surgiram esses santistas por causa do Pelé. Os São Paulinos, na época do Tele Santana. Sim. Todo mundo torcia, todo mundo é força de expressão. Mas essa garotada, a criança quer ver quem ganha. Ele torce pra quem ganha. Ou o time do pai, não é? E eu não vi ninguém comprar uma camisa do São Paulo, do Corinthians. Tem mais essa não. Palmeiras. É por isso que eu digo, vamos ajudar as criancinhas, entende? Vamos salvar as crianças, vamos ajudar, entende? E o pior é que isso não, tá não é de hoje. Isso está acontecendo faz tempo e está cada vez pior. Vai piorar, lógico que vai. Vai piorar. E se você fizer uma enquete... Não há ídolos. Você vai em qualquer clube, em qualquer lugar, num sábado ou no domingo, que tem uma garotada jogando bola... De cada 10 moleques, 8 ou 9 vão estar com camisa de time gringo e não vão estar com camisa de time brasileiro. Porque é uma coisa que eu, olha, se eu estiver falando muito, pelo amor de Deus. Imagina, fala muito, fala muito. Uma coisa que acontecia na minha época de gostar de futebol quando era garoto, o time do São Paulo era o mesmo sempre. Você torcia para os jogadores. Sim. Hoje o camarada beija a camisa do São Paulo, daqui a 2 meses está beijando a camisa de outro. É verdade. O time que joga hoje não é o mesmo que vai jogar. Então, você vai torcer para quem? O Kardec é um exemplo, né? Exato, é um exemplo. Ainda bem que ele está com a gente. É, bom. É? E eu estou torcendo para o Pato, porque eu gosto do Pato, viu? É. Eu gosto dele, acho um cara simpático. Mas tá difícil, não é? É, tá difícil, tá verdade. Olha, o destino do futebol brasileiro tá muito complicado. Tá ruim, gente. Tá muito ruim. E isso talvez passe também pelo país como própria economia, né? Porque se você não tiver uma economia muito forte dentro do país, dificilmente você vai ter equipes fortes que possam bancar os craques aqui também. Não só na questão da formação, mas segurar. Você não consegue segurar mais os jogadores aqui. Mas nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu aqui pro presidente da Coreia do Norte. É. Como porque, assim? Ó, tá louco? O coreano do Norte não conhece o Manchester, não conhece o Bayern de Munique. Ó, eu duvido que algum daqueles molequinhos lá norte-coreano torce pro Bayern, pro Barcelona, RG. Torce pros times locais, velho. Né, Carlos Alberto? Né, Carlos Alberto, não pode ser isso aí, não. Mas ele tá rindo aí. Esse cara é louco, mas cheio de louco, não sou maluco, não, sou realista. Mano, acho que eles não sabem o que é futebol. Então, não, só eles não sabem o que é futebol. Só um detalhe, Benjamin, desculpa, coisa rápida. Boa noite, Silvério, tudo não, bem? Não, tudo ótimo, eu tô vendo o Carlos Alberto aqui, eu sou muito fã, tô até emocionado, tô arrepiado e tudo. Eu assisti sábado, O Carlos Alberto te arrepia? Eu fico arrepiado, Carlos arrepia, pelo talento, vocês são bobos, né? É pelo talento do cara, vocês ficam com um trocadilho, mas tudo bem. Ó, eu assisti o Internacional e Goiás sábado, o Corinthians e pegou o Bahia, não foi? Foi. Olha, deprimente os dois jogos. Depois você não sabe porque o Campeonato Brasileiro tá desse jeito. Agora, mais pro final do programa, eu tenho um sonho, que é contar uma piada na frente do Carlos Alberto. Depois eu posso fazer isso? Pode, e aí eu vou pedir pro Carlos Alberto, gentilmente, quando acabar a piada, eu faço sinal e ele dá risada, né? Porque pode ser que a piada não seja boa. Mas ele quer saber na hora se é boa. Então, tudo bem, depois eu vou falar essa piada. Obrigado pela oportunidade, viu? Só assim, rapidinho, pô, puta manchete. Só um rapidinho no Twitter. Olha só a loucura que é o Carlos Alberto Nóbrega. É inacreditável a quantidade de pessoas aqui. Olha, Diego Saquete. Monstro, ídolo, esse Nossa. Cara merece todas as homenagens em vida. Parabéns, Lígia Salles, que demais. Carlos Alberto de Nóbrega é uma lenda, sensacional. Olha que loucura, tem de pergunta. Alex Barra, como eu queria estar na energia, conhecer o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele é sensacional. Obrigado. Douglas Ferreira, hoje está 97, promete ser muito emocionante com a presença do Carlos Alberto de Nóbrega. Renilson, beijo, Carlos Alberto de Nóbrega é mito. Cara, Mona Lisa Morato, aí que massa, vou ligar para ouvir. Aí Diego Barbosa, ele fala baralho, né? Que eu não posso baralho, falar o que ele falou. Baralho, Benja. Carlos Alberto de Nóbrega, esse cara é um monstro. Olha, Carlos Alberto, que loucura. Olha, Otávio Ferreira está 97 hoje com um mito. Carlos Alberto de Nóbrega, que loucura. Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega. Essa noite eu não durmo. Eu não vou caber na cama. Mas é verdade, Carlos Alberto, você é uma lenda da televisão brasileira. Pô. 60 anos. 60 anos de carreira. Nunca fiquei um dia desempregado. Isso é um orgulho que eu tenho muito grande. Pô, que legal. Isso é sensacional. E cara. O que eu acho, assim, esse ano realmente foi talvez o melhor ano da minha vida. É mesmo? Não foi. Talvez pela idade, pelos anos de carreira, né? Eu sou também um dos mais velhos da televisão, né? Desculpa a curiosidade, você está com quantos anos? 78. Puxa vida, parece O que eu recebi de homenagem esse ano, o carinho que o público tem por mim, agora eu estava chegando ali na rua, o pessoal me vê com carinho, não é aquele negócio do artista, não, é da pessoa. Isso é que me deixa emocionado. Ah, legal. Porque o cara já é muito humano, e o senhor teve, eu vi uma reportagem, se não me engano, no Cabrini, quando o senhor lê a carta que o seu pai deixou no seu primeiro trabalho. Aquilo, e eu, o pai mais ou menos recente, com uma criança pequena em casa, pouco antes dele nascer eu vi aquela matéria, senhor. Aquilo é tudo que um pai pode deixar para um filho. E aquilo é emocionante demais, o senhor está de parabéns. Aquela carta é a minha constituição. Eu sigo exatamente aquilo que meu pai pediu em 1954. A coisa mais linda que eu já ouvi de um pai para um filho foi aquilo, senhor Carlos. A gente era muito amigo, a gente era muito companheiro. Então, antes de ir para a próxima manchete, para o próximo clube, conta rapidinho que tá todo mundo pedindo uma história. Não sei se você pode contar. Aqui ferrou, cara. Do dia que você foi na Casa da Luz Vermelha com Golias. Bom, tem muitas com Golias. Olha só. Golias era o rei da vermelhinha. Golias adorava, mas a gente chegava numa cidade, ele já no táxi. Escuta, onde é que tem aqui? Não, mas acho que a mais engraçada de todas foi em Belo Horizonte, lá na Margarida. Margarida é conhecida, né? A gente tinha um show às 10 horas da noite. E nós fomos às 8 horas lá pra Margarida. E tinha muita gente. E tinha fila no corredor para entrar nos quartos. O Golias chegava, um por um, olha, tem que fazer um show às 10 horas, eu e o Casaberto, dá pra gente passar na tua frente? A gente passava um, depois ele falava, passava pra outro. E teve só, comigo é rapidinho, 5 minutos. Resolve rápido. Ai, meu, imagina no puteiro com o Golias. Era muito engraçado, era muito engraçado. Comigo é rapidinho, amor. E ele tomava uma também ou não? Não, o Golias não bebia, não. Até, era engraçado, não, bebia sim. Socialmente. Socialmente, só assim... numa festa, num jantar, mas se na casa dele, no trabalho, ele não bebia. Uma vez, eu estava com ele no carro, ele falou, dá uma paradinha aqui, que tem uma mulher aqui em cima, que já me ligou várias vezes. Eu encostei o carro, ele falou, nem desliga o motor que eu já desço. Sensacional. E uma balada com o Golias, né? Top. Não, tem coisas... É que não dá para contar assim, porque... Mas eu vou escrever um dia um livro, se Deus quiser. A versão proibida? Eu vou escrever um livro chamado Era Uma Vez Dois Amigos. E eu vou... Aquilo que eu fiz com meu pai, naquele livro, é A Luz Que Não Se Apaga, e não é a biografia do meu pai. São coisas que eu convivi com meu pai. Não é? E eu vou fazer o mesmo com Golias. Para contar, bacana. Mas eu estou esperando envelhecer um pouco mais... Pra minha primeira mulher já ficar esperosada e não ler. Não tem ciência nas coisas. Ela é uma senhora de 73 anos, 75. E em respeito a ela, eu vou esperar mais um pouquinho. Um Alzheimer. Pra ir publicar. O Golias era um cara engraçado só de você olhar, né? Golias era nada. Ele e Costinha... Foram as duas pessoas mais engraçadas que eu conheci. Porque Golias era muito engraçado. Muito. Mas ele era muito gozador. A gente fazia moleque. Ele era muito moleque. Depois não, depois o Golias deu uma envelhecida. Teve uma fase na vida do Golias que eu passei a ser pai dele. Eu que resolvia tudo, assim, negócio de contrato, dinheiro e tal. Ele se apegou muito a mim, de uma maneira assim, paternal, entende? Mas eu sou muito grato a ele, porque ele sempre me levou nos shows dele. Eu ganhei muito dinheiro porque o Golias me levava no show dele. E eu sou muito grato. E como amigo, então, como artista, a gente substitui. Porque tem outros que já estão segurando a praça com a audiência. Mas como amigo, ainda não achei hoje. Seu Carlos, tem um vídeo do Golias, que ele vai fazer um stand-up. E ele entra, se não me engano, foi um show em Santos. ele entra e fala boa noite. E as pessoas ficam rindo durante minutos. É. Seguidos. Ele só falou boa noite. Ah, porque aí quando terminou. Dele era muito quando terminou, o pessoal de rede olhou e falou assim: bom, agora eu já posso ir embora. Virou e voltou. Lembra o exemplo? A Nair Belo, cara, quando fazia lá a escolinha com ele. Ela não se continha. E você via que era realmente ali um negócio espontâneo. O riso dela, ela quase urinava na calça pra falar português lá. Porque o Golias não tinha Simancol. Ele falava. Ele que via na cabeça, uma vez em Serra Negra, nós fomos fazer um show e tinha uma homenagem a um funcionário que estava fazendo 50 anos de carreira nessa firma. E aí o presidente da firma chamou esse funcionário, fez homenagem a ele, falou e deu uma caneta de presente. Aí bateram palmas, nós subimos para começar o show. O guria falou: ô fulano, 50 anos de trabalho para ganhar uma merda de uma caneta dessa. Depois disso, não precisou falar mais nada, porque ele abria a boca, era gargalhada. Ele era doido, ele falava e ele imitava, viu mesmo? Ele fazia muitas imitações, igual o Tom, igual todo comediante. Eu não sabia que ele imitava. Ele começou fazendo imitações. E um dia nós chegamos em Porto Alegre, ele ligou pro hotel dizendo que era o, acho que era o Jango Goulart, se não me engano. E dizendo aqui, não que era ele, disse: olha, aqui é do palácio. Quando o Golias chegar, vocês me avisam, por favor, que eu quero. Aí nós paramos no meio do caminho, o Golias ligou, porque naquela época não tinha celular. Ele parou, ligou novamente pro hotel, disse: o Golias já chegou? Não chegou. Aqui, avisa que quando ele chegar, a gente ir pra aí. Parou até. Quando nós chegamos. Juro por Deus, gente. Deram a suíte presidencial pro Golias. Sensacional. Carlos Alberto de Nóbrega ao vivo aqui no Estádio 97, fazendo estádio com a gente aqui na Energia 97. Sensacional, presença muito legal. É pra você gravar em casa aí, hein? Pra gravar e guardar de recordação. Estádio 97, do oferecimento do Valeu. Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Marque com seus amigos um happy hour no Outback para você fechar o ano com chave de ouro. Aí você aproveita para reunir todo mundo, fala sobre tudo de bom que rolou no ano que passou, sobre o seu time, sobre quem subiu, sobre quem caiu. E além do chopp delicioso, você também pode aproveitar uma Leff ou uma Whole Garden na caneca congelada. E ó, estão disponíveis de segunda a sexta, das 6 da tarde às 8 da noite. Mas bebam com moderação, tá bom? Explore o seu momento Outback. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela para março. Liga agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. É, meus amigos, e o Dodô hoje não veio, mas o Rudy tá aqui. O placar do Estádio 97 informa no Pacaembu, São Paulo 1, Fábio e Pato. São Paulo 2, Fábio e Kardec. Parmeira 1, gol do Henrique lá. Vai cortar a cabeça de quem lá também, velho? Quem ganhou o jogo vai querer cortar a cabeça, tá louco? É, meu amigo, e o Vardy, hein? Saiu com dor na bunda, aí falaram que era o olho, quando fui ver o nariz quebrou, e parece que quebrou na quarta. No Palmeiras as coisas é tão devagar, que até uma semana os caras demoram pra detectar que o nariz tava quebrado. É... Olha, hoje o Dodô não tá aqui pra chorar, mas o Rudy Landucci está. Pode ser a Dona Olímpia, né? Pode ser a Dona Olímpia, o Rudy. Pode ser quem se quiser, velho. Pode ser o Bexiga inteiro. Meu Deus! Boca. Dona Olímpia, Rudy, seja quem for, que vergonha. Então, Carlos Alberto, meu tem uma Deus. Pergunta sobre a sua carreira? Não. Pode? Depois, não, Carlos Alberto. Depois. É. Fala da Naba. Carlos Alberto tá louco pra ouvir sobre o Palmeiras. Falei de jornalismo do seu clube. Eu não gosto de falar de futebol, não, você não vai falar rapidinho. Porque o Domênico não tá aqui, seu Carlos Alberto. Domênico fala do Palmeiras. Domênico não tá aqui, ele porque. Ele nasceu a filhinha dele. Nasceu a filhinha dele, tá cuidando da filha. Eu preciso ir lá visitar, mano. Não fui. Enfim. Agora é tarde. É? Tá bom. Já nasceu. Então agora é o seguinte, eu estava falando com o RG aqui antes de começar o programa. Não tava falando nada. Tava falando com você. Fala do Palmeiras aí, velho. que tava falando com o Portuga. É verdade que você ficou tão abalado que você ficou depois do jogo, deitado na arquibancada, até a polícia foi lá e falou assim, vai embora pra casa. É, porque eu achei que o Palmeiras não ia ganhar. Só que chegou um momento que eu falei, vai ganhar. Quase teve um gol no final. Você assistiu o jogo, seu Carlos Alberto? Não vi. Não? No final do jogo, tava 1-1. O Palmeiras saiu na cara do goleiro, tava impedido, enfim, mas isso o juiz não deu. E o jogador do Palmeiras perdeu o gol, o Rogério pegou no rebote. Ele rolou pro meio da área. Tinha o centroavante sozinho, escorregou e errou o gol. E é tipo aquela menina lá, como o mano faz comparação, vou fazer. Aquela menina gata que você fala, nunca vou pegar ela. Ela começa a se dar uma piscada, só quando você vai chegar nelas, dá um arroto, você perde ela. Foi ali. Ali eu fiquei desesperado, eu deitei na arquibancada, eu falei, não é possível. E daqui a pouco eu ouço o gol. A cereja do bolo. Foi o gol, exatamente. Foi o gol de São Paulo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava falando que o Palmeiras ia cair. Eu acho que o Palmeiras não cai. Eu acho. Mas ó, que maré de azar que o Palmeiras tá na sombra. Porque você vai falar, não, tava impedido, concordo. Se fosse uns 10 anos atrás, aquela bola no meio, tudo bem que era outro cara que ia chutar, era o Oséias, era o Ivaí, mas o cara teria feito gol. Quanto 10 Cruzeiro... não, né? Põe em 14. Ah, 15, sim, mas... Né? Enfim, mas até o Oséias era 10 anos atrás. Vocês estão botando muita culpa no azar. 9 jogos que não ganham, é só azar. Não, eu sei. Não tem ataque. Eu concordo. O time é ruim. Não, deixa eu só falar uma coisa, eu concordo. Mas contra o Cruzeiro é a mesma coisa, quase. Contra o Botafogo, é horrível. A gente assistiu aqui, o Domênico aqui. O Palmeiras era pra ter feito 3-0 pelo tempo. Aí você vai falar, o time é ruim no ataque. O Botafogo também é. E o Botafogo fez 2 e ganhou. Mas não dá pra usar essas coisas como parâmetro. Não, eu não tô usando, Benja. O outro é ruim, o outro Eu tô é dizendo ruim. Que eu falei que ia cair. Eu acho que pode ser que possivelmente caia. Mas tá na boa, não cai, Rudy. Não cai. Não cai. Não, você acha que não? Não cai. Entrou na muito zona de rebaixamento. Todo ano. Todo ano o Palmeiras caiu, alguém fala, não, mas tem time pior. Rudy, mas em outros anos o Palmeiras tinha um time fraco que não tava jogando nada. Esse ano o time do Palmeiras não é que não seja fraco. Mas o Palmeiras tá dando muito azar. Ontem o Palmeiras, na minha opinião, no segundo tempo, jogou bem, cara. Jogou bem. Inclusive, se o Palmeiras consegue a virada naquele lance do Henrique ali, que ele foi chutar e chutou o pé acabou o jogo esquerdo, ali. Ali ferrou o Palmeiras de vez. Mas se o Palmeiras consegue o segundo gol ali, não perdi essa partida. Não, e outro goleiro batava. O goleiro do Palmeiras, palmeirense rudo e todos, pôs o time no mato. Ah, não pode ele falar errou, isso. Ele salvou um monte de jogo. Não pode falar, mas é verdade. Ele errou o chute ele que... falhou, o mas gol... ele é bom goleiro. Mano. Tudo bem, pode até ser, mano. Mas ele tem que ir numa vencedeira, ele tem que colocar um sal grosso do lado agora, da cadeira. Agora, se o Leandro faz o gol, alguém ia falar da falha dele? Ele não ia ter tido a falha. Eu vou te falar, os caras falam que o Palmeiras tá jogando bem. Se o Palmeiras jogando bem não ganha 9 jogos, se o Palmeiras resolver jogar mal, o que que acontece? Mas você sabe que eu fico com pena quando o time grande vai pra segunda divisão. Porque eles investem, né? É uma pena. Errado ou não, investe. Exato. Então você vê um Corinthians. Não é que seja um demérito você receber a segunda divisão. Não, mas, poxa, que tem um estádio grande, que investe em jogadores, investe em uma infraestrutura, em escolinha. Né? Você vê um Flamengo, um Corinthians, São Paulo, um Santos, ir para a segunda divisão é triste. Eu acho que o futebol... Você acha mesmo, Carlos Alberto? Acho, sinceramente. Não, porque é um pouco elitismo da minha parte, eu sei que é. Não, mas não é não. Mas ó, a Série B é como se fosse a Praia Grande. Ninguém quer ir, todo mundo acha uma merda, mas quando tá lá se diverte. Se diverte. É verdade. Não, mas é verdade. Já tá lá mesmo. Ô, mano, já tá lá, tá ferrado. Eu não vi o palmeirense se divertir a segunda vez na Praia Grande. Mas, e se cair então, a terceira, mas é a segunda vez. Assim, mas o que eu falei no começo do ano, o Domênico ficou bravo comigo? Foi que o Palmeiras ia cair. Não, eu falei o seguinte, Carlos, o Palmeiras na Série B reina. Então, por mim, por enquanto, mesmo que suba, não sobe. Continua jogando a Série B, porque o certo seria ter uma série entre a A e a B. Porque o Palmeiras é na A é muito ruim, a B mais. E na B é muito, muito bom. O negócio, o Valdívia saiu, porque estava com dor, inchaço, dor os na... dois, os dois. E hoje... Ele põe a mão na coxa e foi pra... Ele joga no esporte, viu? Não, ele tá com a coxa zoada. Ele quebrou o nariz. E pra falar a verdade, o Valdívia tá de brincadeira. O nariz dele é do tamanho do quê? Não foi nariz, foi olho coxa. Também, foi sobre tudo. Sobre o Valdívia, a informação é a seguinte. Realmente agora ele tá com problema na coxa, problema muscular na coxa, tá certo? O que eu vi agora recentemente, fiquei sabendo o seguinte... Não deve operar o nariz. Parece que vai, não precisa operar. Vai deixar acabar a temporada para corrigir o desvio no nariz. Usa a máscara. Usa a máscara. Aí tá tudo certo. Não teria necessidade de operar agora. Poderia operar. Mas tá com problema na coxa. Então é o único jogador que no mesmo lance. Ele machuca o olho, o nariz e a coxa. Exatamente. Vai entender isso. Exatamente. O Valdívia. Tem. Aí que tá. Aí você fala só uma coisa, Benjamin. O Palmeiras depende do Valdívia. Porque até os 20 do primeiro tempo, até os 13, o Palmeiras dominou o jogo. Saiu o Valdívia. Aí entrou o Sleep Menezes. Como? É Felipe Menezes. Não, a fórmula do Rivotril foi inspirada na saliva do Felipe Menezes. Aquele Alione. Muito leite. Aquele Alione jogou bem. Jogador. Jogou muito. O Renato joga bem. O volante. O Cristaldo entrou bem. O Renato é muito bom jogador. O Carlos Alberto, tem a cor chinelinho também? Aquele que vive dando Miguel, não? Não tem. Não tem? Não. Não, chinelinho lá não tem, não. Não, mas o Carlos Alberto, é o seguinte. O Valdívia. É um capítulo à parte na história do futebol. Você tem no seu time lá o Álvaro Pereira. Na Copa ele tomou uma ajoelhada na cabeça, lá desmaiou no campo e voltou pra dentro dele minutos depois. Acho que se é o Valdívia, ele abandona a carreira. Lógico. Mas é que... Contra o Chapecoense, a mesma coisa. O Álvaro Pereira caiu no gramado, desmaiado, virou até os olhinhos, mas não foi nem pelo prazer, foi pela pancada que ele deu no chão, né? Que ele bateu o rosto no ontem chão. Ontem de novo, mano, ele tomou uma pancada ontem. E novamente entrou em campo. O Valdívia, por qualquer coisa, ele pede pra sair. É que é complicado julgar a dor. É subjetivo. Só pra quem tá sentindo a dor que o cara fala, tá doente, você não pode tipo julgar a minha dor. Beleza, concordo. Mas o Valdívia é sempre com ele em jogos decisivos, que o Palmeiras precisa dele. É verdade. Bom, mas o São Paulo teve Dario Pereira, teve Furlan, teve aquele grande... Pedro Rocha. Quer dizer, o uruguaio, esse último, Lugano, eles têm muita garra. Certamente o Álvaro Pereira jamais choraria em campo. Verdade. Jamais deixaria de bater um pênalti. É uma outra maneira de ver o futebol. Eu fiquei muito chateado com essa derrota do Brasil. Eu realmente perdi. Vamos falar do Brasil, Carlos. Eu também achei decepcionante. Porra nenhuma no Brasil. Medelichans, por favor. Gostaria de dizer a todos. Professor Felipão, boa noite. Já nos recuperamos? Vencemos o Criciúma e já começamos a jogar. Ganhei do Criciúma prevendo um insucesso do Dunga, por que não retornar na seleção? Eu tenho moral pra isso. E no Palmeiras, tem jeito? E só mais uma coisa, palmeirense, vamos no Twitter botar a hashtag Gareca, estamos fechados com você. Vamos falar uma coisa, velho. Mas, Rudy, posso dar uma... Você sabe quem é o Gareca, Carlos? Ontem, o treinador do Palmeiras, argentino, você sabe quem é? O Gareca? Gareca, sim. Ele já quer ir embora, ele não, tá triste. Sabe por quê? E você não ia? Não faz isso, cara. Pelo amor de Deus. Ele quer ir embora? Não, porque a família tá pedindo. Não, porque também há uma proposta do Gareca, uma sondagem do Gareca, voltar argentino para dirigir o Boca Juniors. Eu li aí que a família tá falando. A família tá dizendo, vem. A mulher falando. Não aguento mais. Volta! Que situação, não fica aí. Mas se ele for embora, é uma grande sacanagem da parte dele. Lógico, ele encheu o time de argentino. O time de argentino. Imagina que situação. Marcão, todo mundo aí, vai três meses depois embora. Ele vai deixar o Palmeiras com o Tóbio na mão. Mas ontem, o Carlos Alberto, na entrevista coletiva dele. Eu vi. É meio aquela coisa, aquela história da piada. Do limite, gato, né? O gato, acho que ele tem que o gato subiu no telhado, né? Ele falou, todo mundo tem limite, eu já não tenho mais tanto crédito. Parecia já que ele estava antecipando o fato, né? E como manda boa democracia, quinta-feira teve musiquinha do São Paulo, hoje musiquinha do Palmeiras, hoje acabou de ser produzido. Daqui a pouquinho tem paródia. Mas você não acha, Sombra, que saiu o Gareca aí, o negócio azedou de vez? Saiu o Valdívia. Não, o Gareca. Se saiu o Gareca, não é verdade. Se vê o cara. Eu vou ligar pro Dorival Júnior ou pro Jorginho. Sim, mas. Não sei, o cara tá agora que tá começando. Tudo bem, o grande, culpado de tudo isso aí não é o Gareca. Paulo Nobre? É o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, infelizmente. E nem era o Clay, né? O cara que eu gosto muito, ele errou em tudo. Ele errou em tudo. Demorou pra montar o time, bem. Ontem, Carlos Alberto, foi uma derrota que é assinada por ele. Aquele Leandro horroroso, que ele preferiu comprar o Leandro do que deixar o Barcos no Palmeiras. O Kardec, que ele perdeu por bobagem. Ele preferiu o Leandro do que o Kardec, ô Benja, porque ele contratou o Leandro um pouco antes. Então, Carlos Alberto, ontem, eu gosto muito do Paulo Nobre, mas pra mim, o grande culpado foi ele. Botou 100 milhões do bolso, Carlos Alberto. O Palmeiras tá botando 100 milhões. Não, se não fosse isso ainda, o Palmeiras tá igual o Botafogo. O torcedor do Palmeiras ainda pegando o pé do cara. Vocês viram no sábado o time do Barueri, que não foi pro jogo. W.O., né? W.O. por protesto, greve. E o time adversário, que eu esqueci quem foi, fez um negócio muito legal. Foi muito bacana. Solidarizou. Solidarizou. Deitou. Todos ficaram deitados no campo. Mas como é que você pode? Você, por exemplo... O Valdívia fez isso também, deitou. Como você pode fazer no teu elenco? Ele entrou lá. Como é que, por exemplo, você chega lá, teus artistas não estão recebendo há 4 meses, você vai exigir o quê dos caras? Isso já aconteceu. Aconteceu comigo. Já? Já. Na época da Record. É mesmo? A gente ficava, às vezes, 4 meses sem receber salário. Caramba. É mesmo? É verdade. Eu fui perguntar. Na época dos incêndios, nós ficamos, a gente recebia de 3 em 3 meses. Tem televisão aí que hoje tá, teve recentemente. A Rede TV acontece isso, nem incêndio tem, mano. E faz como? Você tirava do bolso pra ajudar os caras? É, pedia emprestado. Pegava no banco, 90 dias depois eu pegava no outro banco pra pagar aquele dinheiro. Aí o Paulinho de Carvalho dava umas promissórias pra gente, a gente descontava. E vamos nós. E vamos que vamos, né? E aconteceu uma coisa muito bacana nessa época. A gente era muito unido. E nunca um artista deixou de faltar um ensaio e nem de fazer um programa. Achei isso muito bonito. A gente vestia realmente a camisa da Record. Às vezes até fortalece o grupo. E só para completar a informação, o adversário foi Operário do Mato Grosso e, na verdade, não deu W.O. Não? Não, eles não ficaram no campo. Eles não quiseram permanecer no campo. Eles caíram e se mandaram. Para não ferrar de vez o Barueri, a situação dos caras, não deu W.O. Foi não um jogo, deu? A luz da lei, não. Porque não chegou a dar a partida. Não chegou a dar a partida do jogo, partida. Eles saíram. O time adversário também se foi tão bacana isso. O Operário foi tão legal a ponto de não querer... Inclusive o Bom Senso, em nota, parabeniza o Operário do Mato Grosso. Eles vieram, entraram no campo, deitaram e antes de dar o apito inicial, se retiraram do gramado. Tá e certo. E acabou não dando. É isso aí, vamos falar do São Paulo. São Paulo que ontem venceu o Palmeiras, né? Eu vou ser sincero pra vocês. Deixa eu falar boa noite a todo mundo aí. Seguinte, meu. Agora reclama agora aí, meu. Vou reclamar, você saiu falando mal o jogo todo. Carlos Roberto, quando eu fui salvar lá, que caiu pra segunda divisão, meu, os caras vieram, falaram um monte, o melhor do mundo, Muricy. Agora já quer, fora Muricy, que o time não ganha, que eliminaram o Bragantino. Pô, meu. Agora cadê o Mota aí, que falava mal de mim pra caramba? Cadê esses caras aí? Tá salgando a bunda no Nordeste. Tô dando um jeito no time, meu. Gostou? Tá até contente ela dando risadinha. Não, mas calma. Tá contente ela dando risadinha lá. É que o Carlos Alberto não viu o jogo, você não poderia debater com ele o jogo? Não, ontem eu realmente não vi. Eu não vi o jogo, mas o seguinte, o São Paulo venceu, lógico, todo São Paulino tá feliz porque venceu. São Paulo não fez uma boa partida. Mais sorte que juízo, diria minha avó. Boa sombra. O Palmeiras no primeiro tempo, enquanto teve o Valdívia em campo durante 15 minutos, foi melhor do que o São Paulo. Sim. Depois que o Valdívia caiu, aí os dois times ficaram uma porcaria. Ninguém chutava nem a gol. O primeiro tempo foi isso. Verdade. O Palmeiras mais perigoso enquanto tinha o Valdívia. Aí quando o Valdívia caiu, eu falei, puta, que legal. Eu sei que ele não volta. Sombra, o primeiro tempo foi tão ruim que nos... Quando você vê que ele cai, ele não volta. O primeiro tempo foi tão ruim que nos melhores momentos não tem uma edição de lanche. Não tem uma edição de lanche. De lanche no primeiro tempo não existe. Aí o São Paulo voltou pro segundo tempo realmente melhor do que o Palmeiras, né? Foi prejudicado, fez o gol, óbvio, graças à falha do goleiro do Palmeiras. Mas perdeu dois gols cara a cara, uma vez com o Kaká, outra com o Kardec. E duas vezes que a bola ia, e os jogadores vão falar, o Pato e o Kaká iam sair cara a cara com o goleiro, o Bandeirinha marcou o impedimento, que estava errado. Não estava? Não estava impedido. Não vi até agora isso. Mas tudo bem, a gente sabe, não tem a tecnologia ali na hora para conferir, beleza. Mas eram dois lances que os jogadores não estavam impedidos. São Paulo perdeu a chance de matar o jogo, que poderia ter feito 2-0 no mínimo, ou poderia ter feito 2-3 ali logo naquele começo. Do segundo tempo. Foi o apagão do Brasil contra a Alemanha. O Palmeiras apagou. Exatamente. Não, apagou. Me fale essa palavra, por favor. Aí o Palmeiras achou o gol de empate. Achou o gol de empate, porque também é aquela história, né? Interpretativo, bola na mão ou mão na bola, né? Não vou entrar aqui no mérito da discussão, senão ele vai perder 10 minutos discutindo que é mão na bola e bola na mão. Tudo bem, achou o empate. Aí o Palmeiras cresceu, foi pra cima do São Paulo, ainda que daquele jeito o meio do Palmeiras vai que vai. O São Paulo sentiu, o Palmeiras perdeu o gol feito, numa bola que o Leandro estava impedido também, depois o Henrique perdeu o gol, estava impedido. E aí aquelas coisas que costumam acontecer quando tem São Paulo e Palmeiras. O São Paulo pode estar mal, mas chega no fim, o São Paulo e Palmeiras é uma coisa impressionante. Sempre acaba pendendo para o São Paulo. Bola cruzada na área, e aí como se fosse uma ironia do destino, o Kardec... fez um belo gol de cabeça, a bola ainda bate nas costas do goleiro e entra. De novo, né? O Kardec foi lá e assinou, e aí, tchau, abraço. E depois demorou olhando pro Paulo Nobre, baita jogador. O São Paulo não jogou bem. Gostaria de destacar o futebol do Paulo Miranda, que foi aguerrido, do Tolói e do Denilson. E do Álvaro, não? O Álvaro foi bem. Tudo bem, a defesa ali, de uma forma geral, foi aguerrida e foi bem. O resto do time, a meu ver, o time não foi bem. E agradece também o Fábio, o goleiro. Não, se eu sou o Fábio, Benji, eu coloco umas luvas nas costas também, mano. É impressionante. Alberto, você acredita que o São Paulo possa pelo menos chegar entre os quatro? Entre os quatro chega. No título você não acredita? Não tem. É o Cruzeiro Internacional, sem dúvida. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Por não, o Kaká, vocês acreditam que ele fique no São Paulo? Acho que quando vencer ele vai embora, cara. É complicado. Ele já tá aqui emprestado, né? Não, sei, mas não é uma possibilidade. Existe uma possibilidade. São Paulo se classificar para a Libertadores. Porque eu ouvi um zum-zum aí que. Existe uma possibilidade. Porque acho que o campeonato nos Estados Unidos não começa no começo do ano, começa acho que março ou abril. E eu soube que... Aí eu não sei se o casamento do Kaká estava bom, não estava bom, tal, mas que a mulher dele gostaria de voltar para o Brasil. Isso parece que teria tido um peso muito grande. Então, pode ser sim, pode ser. Há uma possibilidade sim do Kaká ficar por um período maior. Tomara, que ele é um craque, né? Eu acho que vai variar muito. Não gosta, não? Não. Eu acho que o Kaká é um bom jogador. Mas hoje, mais ou menos. Eu acho que ele foi um craque. Acho que hoje ele é um craque que não tá mais na... Ele tá jogando mal, né? Não é que, assim, ontem, ele, por exemplo, ele tentava, mas os lances os quais ele tentava, ele não acertava corretamente. Ele se desloca, ele é um jogador inteligente, ele sabe se posicionar muito bem, ele sabe... Ele é participativo. Ele entende o jogo, mas quando ele tinha a bola no pé, em algumas oportunidades... Ele se equivocava, já não tem mais aquele mesmo físico. Talvez agora no decorrer do campeonato, quem sabe, possa dar uma melhorada, lógico. Mas ninguém, assim, não vou falar do Kaká. O Kaká não foi bem, o Ganso não foi bem, o Pato não foi bem, né? Vários jogadores não foram bem, não foi só o Kaká que não foram bem. Eu acho que ontem o melhor do São Paulo foi mais a parte defensiva, que foi aguerrida. Só isso. Mas ofensivamente, acho que o São Paulo ontem não foi nada bem. Ô, Casavaio, o Rogério Ceni é o maior goleiro da história do São Paulo pra você? Ah, sem dúvida. O Poi também foi um grande goleiro. É porque tem umas pessoas que viram o Poi que... Não, eu vi. Nossa, eu sou São Paulino desde 1945. Mas, ô Carlos Alberto, então explica aí. Você falou, teu pai era palmeirense? Não. Não era? Não. O meu pai, na realidade, era Flamengo. Era Flamengo. Porque ele foi remador do Flamengo quando ele era jovem. E ele tinha muita amizade. E a gente nasce Flamengo. E quando ele veio, quando nós viemos aqui para São Paulo... Você é carioca também? Sou. Eu não sabia. Aí ninguém é perfeito. Não, eu não sabia, você veio com quantos anos pra cá? Eu vim com 8 anos pra cá, depois eu voltei pro Rio, quando minha mãe morreu em 76, eu voltei pro Rio. Mas fiquei 2 anos, não aguentei, voltei pra São Paulo. Eu sou paulista de coração. Mas uma coisa gozada, viu, quando eu vim pra cá, o time do povão era o Corinthians. Então, quem era Flamengo no Rio, seria Corinthians. E eu torcia pro Corinthians. Né? E um sócio do meu pai deu um desfalque muito grande nele. E esse camarada era corintiano. Normal. Oxo. É barbaridade. Até pionagem falar. O pai do Carlos Alberto. Então, a maneira que eu achei de me vingar do sócio do meu pai era torcer contra o Corinthians. Essa foi boa. Então, pra mim era importante. É verdade, essa história é sacanagem. Palavra de honra. Olha, Carlos Alberto, já ouviu falar em revólver? Não, eu tinha 10 anos de idade. Ah, tá. Aí meu pai tinha um programa de rádio num restaurante. E ele foi entrevistar um técnico do São Paulo, o Fiola, Vicente Fiola. E o Fiola deu uma flâmula do São Paulo para o meu pai. Nesse dia eu passei a torcer para o São Paulo. Entrei sócio para o São Paulo. Depois, quando estavam fazendo o estádio, meu pai comprou 2 cadeiras cativas. É mesmo? É. Porque meu pai gostava muito da Portuguesa por causa do Julinho. Maravilhoso. Julinho Botelho. Júlio Botelho. Isso. Meu pai gostava muito dele, mas ele torcia por mim, não é? E você sempre foi em São Paulo daqueles fanáticos de ir em jogo direto, acompanhar direto? Eu ia, até o Gerson ir para o São Paulo, em 1970. Porque eu passei a ver... Porque eu era torcedor, por exemplo, Fla-Flu. Eu pegava o avião da Ponte Aérea, ia ao Rio, assistia o jogo e voltava. Isso cansei de fazer, não é? Quando São Paulo perdia, ficava desesperado. Quando o Gerson veio jogar... Eu comecei a ver o óbvio, que eles são profissionais. Nós é que torcemos, eles não torcem, eles trabalham. E eu passei a viver o dia a dia. Mas falou, puta. Porque nós éramos muito amigos. É uma outra visão. Né? A gente é amigo de praia, né? Esse negócio todo. Embora ele seja bem mais novo que eu. Eu sou padrinho de casamento dele. Então. E eu passei a ver coisas absurdas. Por exemplo, São Paulo perdia... O Gerson recebia o bicho na casa dele, que o Lauro Natan mandava o motorista levar. Os outros, acabava o jogo, cada um. Uma vez, um São Paulo e Palmeiras, o Gerson e o Leão se estranhando, mas se xingando, cotovelada, isso, aquilo. Quando acabou o jogo, a saída do Pacaembu é única, né? Ele sai dos dois vestiários, mas tem uma saída. E o Leão veio em direção ao Gerson. Falei, ih, meu Deus, vou apanhar. Porque o Leão dá dois do Gerson, né? Falei, puxa. Aí o Leão, ô, papagaio, amanhã 10h30 tem jogo, hein, pô, vamos lá. Falei, Gerson, porra, você se xingou, você chamou ele disso, daqui. Ah, isso foi no jogo, acabou o jogo, amanhã a gente faz um racha. E então isso pra mim, eu fui vendo que eles são profissionais. É um outro universo. Eu falei, eu vou me aborrecer. Os caras perdem, acaba o jogo, eles vão pra... Antigamente não era balada, eles iam pras boates, fazer fé, fazer churrasco. Juntos, e a gente chorando, eu ficar com enxaqueca. É, louco, não, perde nunca o sono, mais. Mas já assim até mais. Hoje. Briga com a mulher. Mas deve ser pior hoje. Hoje deve ser pior. Então, mas é até pior. Mas, ô Carlos Alberto, tem muita gente que fala, ah, mas na época tinha amor à camisa, etc e tal. O que não tinha na época era muito dinheiro no futebol. Se tivesse, os jogadores iam para a Europa do mesmo jeito. Porque o ser humano, como o ser humano, ele quer o dinheiro. Ele é um profissional e quanto mais dinheiro tiver para ele ganhar, ele vai querer ganhar. Claro. Então, mas as pessoas, ah, mas antes tinha amor à camisa. Não é que tinha amor à camisa. Não tinham propostas do fora. O cara só podia jogar. É porque não tinha muito dinheiro mesmo. Então ele jogava, mas é o que ele está dizendo. Acabou o jogo, o nego não vai ficar doente, não. Pois é, mas acho que o jogador esquece. Aí ele briga, vai dar paulada, ele mata. Isso que é o problema. E enquanto ele está matando um ser humano, aquele jogador que foi o culpado, entre aspas, da revolta dele, está numa balada. Tomando uma geladinha. Tomando uma gelada com o adversário, inclusive. Ainda vem, assim, só pegando esse gancho que o seu Carlos Alberto tocou. Esse seu Carlos Alberto é chato. Não, é. Se queimou aí, português. Ele não gosta. Não, então se ele não gosta, vamos retirar. Seguinte. Corinthians e Palmeiras, Corinthians não jogava domingo, mas se encontrarem em Osasco as torcidas de Palmeiras e Corinthians, o pau quebrou entre os presos da torcida do Corinthians, dois assessores de um deputado lá da cidade de Osasco, todos presos, já soltaram, né? Claro. Mas você vê, o jogo era São Paulo e Palmeiras. O Corinthians jogou no sábado. Nada a ver. O Corinthians encontrou defende, no domingo viu, de manhã pra brigar com pra o Palmeiras. Pra quem fala, mas tem que ter jogo de uma torcida só. Isso prova que não muda não nada. Não adiantaria nada. O cara quando quer se pegar, o cara vai. Quando o cara é bandido, é vagabundo, é o verdade. Cara arma e mas, vai matar o outro. Eu. Estádio 97. Num oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Eu gostaria mais uma vez destacar o que o Carlos Alberto falou. Hoje, você que está ouvindo agora, ligou aqui na Energia 97. Nosso convidado é Carlos Alberto de Nóbrega. De Nóbrega? Aquele lá? Ele mesmo. Exatamente. Ele trouxe o banco da praça, a gente pôs no estúdio. Você não está ouvindo agora. Ele fica à vontade, né? É verdade. Mas o que ele falou agora é uma das coisas mais legais e que você, ouvinte e torcedor, tem que absorver isso. Baseado. E ele tá falando aí de 1970, que naquela época ele perdeu uma grande ilusão no futebol, porque ele ficava chateado quando o São Paulo perdia, mas ele via, porque era amigo do Gerson, ele via. Primo. Que o time perdia, os jogadores não choravam por isso, os jogadores iam pra casa... Ou seja, era extremamente profissional. Ah, perdeu? Legal, vou pra casa, o jogador tem bebê em casa, ele vai fazer compra no supermercado, ele vai pra balada. Briga com a mulher. Ele briga com a mulher, é um cidadão como todos nós. Agora, a gente fica triste, que nem o Rudy ontem. Oi. Ficou triste lá chorando na arquibancada do Pacaembu, né? Aí fica se matando, torcedor se mata. Não, se matando não. Não, tô falando. O torcedor em geral. Os torcedores, esse torcedor. Então, assim, minha mulher não esquenta a janta. Ô, Carlos Alberto, eu tenho um jet lag de meia hora, Sombra. Quantas vezes na minha. Eu já chorava. Se o meu time perdia, que sou São Paulino, você sabe? Se o meu time perdia. Eu tinha 7 anos. Uma vez São Paulo perdeu, 7 ou 8 anos, o São Paulo perdeu um jogo pro 15 de Jaú. Eu lembro, acho que foi gol do Frazão. Era o jogador 15 de Jaú. Benja. Eu fiquei chorando, cara. Porque perdeu pro 15 de Jaú de 1-0. Um jogo de Campeonato Paulista que não valia. Nicas! Não valia Nicas, mas a gente tem aquele sentimento de amor pelo clube. É ruim isso. Uma criança de 8 anos chorando por causa do 15, perdeu pro 15 de Jaú. Ou seja, esse amor pelo futebol é uma coisa que não tem razão. Ela é extremamente emocional, é passional, não tem razão. Mas a gente tem que se doutrinar, porque, gente, ó, o jogador perdeu. Eu tenho certeza, os caras que perderam pro 15 de Jaú lá aquele dia, foram tomar cerveja, não tava nem aí. Cada um foi cuidar da sua vida, eu tô errado. É isso mesmo. Eu cansei de ser... Olha o time que eu era goleiro. Lá perto de casa tinha um campinho de um São Paulino. campinho porque era o quintal da casa dele, que era muito grande. Eu jogava no gol. Sabe qual era o time? Bom. Furlan. Lembra do Edson Girafa? Que jogava no Corinthians? Edson Segonha. Edson Segonha. Ele casado com a Beth Faria? Não foi ele? Marido da Beth Carvalho. Isso. Beth Carvalho. Alô, Beth Carvalho. Caminho Guerreiro. Pô, jogou muito. O meio de campo era ruim. Era Gerson e o... O Pedro, Pedro Rocha. Era ruim o meio campo. Era peladinha ali domingo. E jogava no segunda-feira. Segunda-feira. E você... Mas os caras se cansavam de jogar. Pô, tem jogo toda semana. Na segunda-feira tava lá, jogando bola. Mas, ô Carlos Alberto, nem naquelas finais de Libertadores, nada, você chegou aí ao estádio, ao Morumbi? Nem nas finais, quando o São Paulo foi bicampeão? Não. Não? Não. Não, não fui porque... Perdi o prazer de... Se desencantou, né? Desencantei. Perdão, então. Desencantei. Se você visse a cara do meu filho, de 14 anos, assistindo o jogo do Brasil e Itália, Brasil e Alemanha, mas eu jamais vou perdoar essa seleção. Porque eu sou velho. Gente, eu assisti a Copa de 50. Eu tinha 15 anos de idade, eu estava na casa do meu avô em Niterói, porque minha mãe não me deixou ir ao Maracanã. E o Friaça fez o primeiro gol. A gente jogava pelo empate. Quando acabou o jogo, eu estava feliz da vida que eu não ouvi os dois gols do Uruguai. Porque o gol... O locutor falou, gol do Uruguai. E eu não ouvi gritaria, eu só vi uma gritaria no gol do Friaça. Eu fui para a rua feliz da vida. Quando eu vi que o Brasil tinha perdido, eu fiquei doente, tive febre. Uma coisa terrível. Não é? Agora, perdeu de 2-1. Agora imagine meu filho, coitadinho. Oito. E ontem eu não vi o jogo de São Paulo. Teu filho é São Paulino também? É, claro. Pô. O Marcelo é São Paulino. O jogo de São Paulo para assistir o jogo 14. Dele. Ele fez um gol. Não, mas o Marcelo também é, não é? Marcelo é. Nós tínhamos uma torcida pequenininha, a gente tinha bandeira. O que é gostoso do futebol é você ficar na arquibancada. O ano passado fizeram uma homenagem linda para mim. No Morumbi? Posso falar? Da... Pode. Deve. Lógico que pode. Eu falo muito. Fala muito. Você tá falando até agora, eu não acredito que você tá aqui, pô. Fala o que você quer. Não, se você quiser, a gente vai até às 11 da noite. Então não fala de Palmeiras e São Paulo. Não, fala o que você quiser, foi uma coisa muito bonita que aconteceu. No dia dos pais, na semana do dia dos pais, eles ligaram pra casa e disseram, olha, vai ter um jogo de São Paulo no sábado. É o time que o Renato Gaúcho era técnico, eu não me lembro qual era. Eu sei que o Renato Gaúcho era técnico desse time. Bater... É o Grêmio, né? Hã? O último Grêmio. Foi o Grêmio. Não sei. Foi um ano passado isso. O Grêmio. Então era o Grêmio. Vai ter uma festa para os pais de São Paulinos. Você pode ir e levar os filhos? Olha, eu levo. Eu tenho 6, mas pelo menos os 2 ou 3 eu levo. E fui para lá. Aí eu cheguei lá... Me levaram para a cabine lá onde fica o presidente. Aí me chamaram e falei, cadê o Lima Duarte? Né? Cadê o Tony Ramos? Cadê o Otávio Gabriel Mendes, né? O Tatá? O Cássio? Cadê esse pessoal? Não, é só você. Falei, como eu? É uma homenagem para você. Aí, cara, e olha que eu sou chorão, mas nesse dia eu não chorei, não. Foi uma emoção louca. Puseram um banco da praça no meio do Murubi, do campo, e eu entrei com 2 filhos meus, um grande e esse pequeno de 14 anos. E quando eu entrei, ninguém reconheceu, porque eu entrei com a camisa de São Paulo, tal, com o chapeuzinho, sentei no banco, abri um jornal, quando eles disseram, quem está sentado? Aí é que eu vi a sensação que o jogador sente quando ele é xingado, quando ele é aplaudido. Legal, hein? Porque tinha umas 30 mil pessoas. Uma onda, né? Gritando meu nome. Caraca. Aí, eu não sabia o que fazer. Aí o meu filho, mais velho, falou, pai, vai até aquele emblema lá de São Paulo e dá um beijo. Pra que eu fiz isso? Quase que eu morri de emoção. Que aquele troço veio abaixo. Eu fiquei muito emocionado, porque fizeram homenagem no Dia dos Pais, né? Pra um clube que eu gosto, que eu realmente era sócio. E perdi a carteira, depois que meu pai morreu, eu dei as cadeiras cativas para um amigo meu. E nunca mais fui ao jogo, mas essa foi uma emoção muito grande. Ô, Carlos Alberto, qual que é a sensação? Ah, essa história é muito legal. Não, cara. Carlos Alberto, você... É de emocionar, porque é São Paulino. Ô, Carlos Alberto, você pode até achar que é mentira, mas eu tô olhando pra você aqui do lado, te juro que eu não acredito que você tá aqui fazendo o programa. Ah, para com porque isso. Porque a gente cria uma imagem, às vezes, pô, Carlos Alberto, não é, nós, quantas gerações não te viram? Então a gente cria aquela imagem, pô, Carlos Alberto de Nóbrega não existe, e você existe. Mas qual que é a tua sensação? Porque as pessoas, que nem você falou aqui, as pessoas têm um carinho por você. É impressionante. Eu vejo como as pessoas olham pra você, não precisa falar nada. E graças a Deus, as pessoas, todo mundo gosta de fazer as homenagens pra você e tal. Cara, é uma coisa assim, surpreendente, né? Eu fico muito emocionado. Como é que você define isso? É uma coisa louca, cara. Eu fico muito impressionado. Aonde eu vou, eu tive há duas semanas atrás em Salvador. Foi uma coisa assim, emocionante. É o carinho à pessoa. E uma coisa muito gostosa comigo, alguém, eu não prestei atenção, infelizmente, quem disse. Acho que foi você que falou. Sim. É, eles ligam muito a minha imagem à imagem do meu pai. Então isso faz com que eu ache, entre aspas, entre parênteses, que o meu pai ainda está vivo. Porque o trabalho dele ainda está vivo. Só quem está fazendo sou eu. Você é a continuação do meu. Eu sou a continuação. Isso, então, é uma coisa muito gostosa para mim. Mas eu ia explicar exatamente isso. Quando associo o meu pai a mim. Entendeu? Quando eu assisti. Quando eu, faz bem, né? Quando eu falei muito, muito bem. Quando eu falei do teu pai, é exatamente isso. Eu acho que você traz isso tudo hoje, as pessoas te veem dessa maneira, porque é aquela coisa que passa de pai para filho, sim. Então, você conseguiu sustentar, alimentar e passar exatamente tudo que teu pai representou e representava naquela época. Exato. Então, aquilo que ele fez naquela carta, né, aquilo é exatamente o que eu faço. O meu pai nunca teve a mídia ao lado dele. Você vê que não tem... Não teve? Não, nunca. Nunca teve mídia ao lado dele. Mas por quê? Não sei, porque a mídia... Porque meu pai... Você veja, os artistas que meu pai, vamos dizer... Lançou? Tem o mesmo espírito dele. Você não via o Golias em festa. Você não via o Silvio Santos em festa. Eu nunca fui à festa. Eu quero trabalhar. Ele dizia, não, o importante é que o meu patrão saiba do meu trabalho. Então, meu pai não era de... Badalação. E eu tenho esse erro, que isso é um erro. Eu não... Nunca vocês me viram em escândalo, em bagunça. Eu já me separei duas vezes numa boa. Sou amicíssimo das minhas duas ex-mulheres. Não bebo, não fumo. Nunca houve... Então, é aquele negócio de família. Aquilo que meu pai era, eu tô... não é que eu queira ser igual. Ele me ensinou a ser assim. É, mas passa os preceitos. Exato. Então, por exemplo, lá na praça não tem palavrão entre nós. Lá não tem grito. Lá ninguém grita, porque pela educação que eu tive, eu não digo palavrão na frente de mulher. Eu abro a porta para uma mulher entrar. Até minha filha, com 14 anos, eu abro a porta para ela. Entendeu? Foi educação que eu recebi. Então, a mídia, se você chegar no Brasil e ler jornal e revista durante um ano, você não vai e não assistir televisão, você não vai saber que existe a praça, que existe Carlos Alberto de Nóbrega. Eles só puseram, deram destaque ao Rony Rios, à Vera Surna, quando disseram que ele tinha câncer. Aí, puseram... Mas isso é um erro do país, né? A mídia, porque a imprensa escrita, eles têm que vender notícia. Notícia boa. A imprensa, o pessoal de televisão quer fofoca. Mas o mundo inteiro é assim também. Porque a TV Fama, que é um programa que me prestigia, vamos chamar aqui, prestigia, porque eles me respeitam. Mas só fala futilidades. A mulher banana, a mulher chupeta, a mulher isso, a mulher aquilo. Então não interessa pra eles um cara que é certinho. Você não gera, né, esse tipo de material que eles querem. Porque na hora que eles querem que eu fale mal da Andréia, eu não vou falar mal de uma pessoa que foi mulher da minha vida, é mãe de meus filhos. Eu fui casado 34 anos, a Marilda, ela tem hoje 75, poxa, é a minha melhor amiga. Eu tive um caso com a Jaqueline durante 2 anos e meio, continua no programa, minha amiga, que eu não misturo o trabalho. Então, eu acho que tudo isso ajuda o colega a te respeitar. Porque se amanhã eu tiro um colega, vamos supor, falar besteira. Eu briguei com a Andréia, por exemplo. me separei dela. Ela continuou no programa. Se eu tirasse ela do programa, ia ficar mal para mim. Se hoje eu tirar a Jaqueline do programa, vai, pô, esse cara só vingança, pode mulher. Né? Tá misturando vingança. O lado pessoal. Exatamente. Com o profissional. Não existe. Então, comigo não existe isso. Uhum. E acho que isso passa, viu, Beja? Isso deve passar pro telespectador esse respeito que eu tenho aos meus colegas. Porque eu com nunca certeza. Falei, ah, eu dou tanto de audiência. Não. Não é mérito nenhum meu. Mérito é do público que gosta. Não, e quem convive que com o Carlos, ô Carlos, o meio do humor, todo mundo que eu conheço que trabalha com você, a Malê, enfim, todo mundo, o Matheus também, todo mundo fala muito bem. Não tem uma pessoa que eu conheço, humorista, que é o ciclo que eu convivo, e fala, ah, não gosto. Os caras são apaixonados pelo Carlos Alberto. Sabe por quê? É impressionante. Eu amo o que eu faço. Eu não tenho inimigos, eu tenho concorrentes. Essa semana passada eu liguei pro... Vocês desculpem, mas a minha cabeça tá... Imagina. É, pro Porchat. Fábio Porchat. Fábio Porchat, pra cumprimentá-lo pelo programa. Olha, tá bom, você é corajoso, porque ele tá fazendo o programa, tudo pela audiência. Que é uma grande crítica à televisão aberta, ao só formato. Que ninguém vê isso. É, verdade. É uma grande crítica. É. O que que aconteceu? Ele já ligou pra mim e me convidou pra assistir o show dele sexta-feira. O Rafinha Bastos, um dia desse, fez uma entrevista muito boa. Eu mandei um WhatsApp pra ele, cumprimentando pelo programa. E você foi homenageado no Risadaria, você lembra? Fui. Foi há dois anos atrás. Foi uma das noites mais... É, eu tava lá. Porque era gente que eu não conhecia pessoalmente e tava me homenageando. Porque eu torço pelos outros. Eu não torço contra, eu torço sempre a favor. E dá espaço também, né, cara? E isso tem um retorno, você planta, você colhe. É, com certeza. Não é? Por que que eu vou dizer que eu dou tanto de audiência se eu sei que um colega meu que tem o mesmo esforço que eu tenho não está dando essa audiência? Olha, o Carlos Alberto, você no Twitter aqui tá uma loucura tão grande, não dá nem para ler. Eu vou só resumir. Tem torcedor de São Paulo chorando com essa história tua aí do Dia dos Pais. Essa história do Dia dos Pais foi maravilhosa. Essa vez eles chegaram. Os caras estão, vou te falar, você pegou o São Paulo e não, os caras na veia. E o que tem de cara, o que tem de gente. Olha, só uma outra aqui, Alexandre Morinotto. Beijo, aprendendo sobre a vida com o Carlos Alberto. É, tem aqui um cara aqui, ó, Éder de Souza Vargas. Benja, disse pro Carlos Alberto que ele é o único artista que eu pedi autógrafo em meus 46 anos de vida. Pra esse aí eu tiro o chapéu. Abner de Souza, Carlos Alberto, obrigado por ter feito parte da minha infância. Puxa, obrigado. Estou aqui da Irlanda ouvindo o programa de vocês pelo aplicativo. Quer dizer, é isso que é louco, né? Você fez parte, né? De várias gerações aqui, das nossas, das mais antigas, dos que estão vindo agora. Isso é do cacete. É, eu amo. Olha, esse ano eu fiz uma loucura. Eu fiz uma loucura esse ano. É, todos os anos eu faço check-up. Todos os anos. Desde que eu fiz 50 anos, é o meu presente de aniversário. O que faz muito bem para quem... Todos os anos. Já me livrei de um probleminha na próstata por causa disso. O ano passado, eu relaxei um pouco e só fui fazer... Em vez de fazer em março, eu fiz em setembro. Como estava tudo bem. Esse ano começou a morrer gente conhecida. E eu comecei a ficar preocupado, não é? Pela minha idade, eu estava muito cansado, eu me canso à toa. Aí eu liguei para o Roberto Calil, que é meu cardiologista, meu médico assim, mais ligado, e disse, olha, eu quero fazer um check-up agora, por causa do Renato Aragão, que eu fiquei muito preocupado. Ele disse, olha, eu estou em Washington, mas você vai amanhã, isso foi uma sexta-feira, você vai amanhã lá para o hospital e eu mando a minha assistente fazer aquilo de sempre. E de noite você vai embora, tá legal. Peguei meu carro no sábado, fui para o hospital, fiz exame de sangue, ultrassonografia, fui fazer esteira. Aí a moça disse, olha, o senhor tem uma arritmia. Eu falei, como arritmia? É, o senhor tem uma arritmia maligna, essa que mata. Eu levei um susto, como arritmia? Falei, doutora, a senhora me desculpe, eu faço esporte, eu nado até hoje, eu faço pilates, eu vou à academia, eu ando. É, mas tá, eu já fiquei assustado. Uhum. Aí eu fui fazer no final da tarde a tomografia e subi pra mudar de roupa. Ô, Carlos Alberto, peraí, Carlos Alberto de Nova, você vai contar essa história, peraí, alô. Alô? Quem tá falando? É o Gerson. Ah, mentira! Mentira! Fizemos essa surpresa pra você, Casalberto. Ah, meu Deus! Você se lembra, Gerson? E aí, Carlos? Tudo Paulo? Bem? Tudo bem, a família? Graças a Deus! E teu neto, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Já tá na faculdade. Parabéns! Você continua jogando lá no quartel? Não, né? Nós estamos com saudade de você, cara. Obrigado, Gerson. Puxa, olha, que alegria. Se você soubesse o orgulho que eu tenho de dizer que nós somos primos por tabela, cara. Que alegria você me deu. Puxa vida. A alegria e o prazer é todo meu. Porque... Obrigado. Exatamente, porque... Eu, por exemplo, já estou emocionado porque seu pai e sua mãe foram nossos pais quando eu estive jogando aí no São Paulo. É verdade. Eu, como você sabe, eu morei na sua casa, na casa do seu pai. Exato. Eu, minha mulher, Marilena, meus dois filhos. E você sabe que o seu pai e a sua mãe liberaram o quarto deles para nós ficarmos lá. Isso não tem nada que pague. Obrigado. Você sabe que nós consideramos o seu pai e sua mãe, seu avô e sua avó, nossos pais e nossos avós. Você sabe muito bem disso. Quantas vezes... E nós devemos muito a vocês todos. Obrigado, Gerson. Eu tenho muito orgulho de você. Aquela camisa da Copa de 70 está guardada até hoje comigo. Lembra que você me deu do jogo contra o México? Claro, claro que eu dei. Está guardada com muito carinho, cara. Puxa, que alegria falar com você, Gerson. Eu vou me levantar da cadeira. E nós temos assistido o seu programa. Obrigado, Gerson. É nota mil. Muito obrigado, Gerson. Como sempre, eu só acho uma coisa. É. Quem conheceu tio Manuel e hoje aquele banco da praça, coitado, com as piadas, ele ia cair. Coitado dele. Ele jamais faria essa praça. É verdade. Ô, Casalberto, quem deu mais alegria pra quem? Você deu pro Gerson ou o Gerson pra você? O Gerson pro Brasil inteiro, cara. O Gerson, nossa senhora, eu falo dele com orgulho, sempre que eu posso eu digo, olha, ele é meu primo e tal. E ele é muito, porque ele era muito Caxias, né? Ele, um profissional de mão cheia, quando o São Paulo perdia, ele ficava zangado, ele dava bronca nos caras e tal. E ele, até hoje, ele é meu ídolo. Eu não vou dizer Pelé e ele, não. É ele e Pelé. Que moral, hein, Gerson? Tá louco? Sim. É, mas ele é um irmão. Por isso é que ele diz essas coisas. O orgulho é nosso, tá? Inteiro. Nessa alegria toda. Ele sempre, ele e tio Manuel sempre transmitiram a alegria para esse Brasil inteiro. E até hoje, eu parei e ele continua dando alegria para todo mundo. É um prazer sempre falar com você. Obrigado, Gerson. Dá um beijo na Marilena que eu mandei. Obrigado. Um beijo para você. Fica com Deus. Um beijo para todos aí da família. E parabéns. E olha, ganhei o dia. Isso, que continue sempre assim. Você é mil, é nota mil. Obrigado, beijo. Nossa Senhora. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Eu que agradecer. Tchau, Gerson. Você também. Obrigado, queridão. Tchau. Caramba. Deixar. Obrigado, legal, hein? Olha, muito bom, hein? Balanço, de Deus, cara. Não, meu Deus do céu. Era pra ninguém se meter na conversa. Falei, só vocês dois, mesmo pra matar. Eu falei pro bar correndo. Liga pro Gerson, põe ele no ar e deixa os dois falando. Era um presente pra você. Olha, não podia ter melhor presente. Que legal. Tá emocionado, Carlos. Fiquei emocionado, sim. Porque eu gosto muito do Gerson. Ô, Carlos Alberto, mas você foi um presentão pro Carlos Alberto, assim como acho que foi um presente também pro Gerson. Mas você emocionou o torcedor de São Paulo agora com essa história aí do Dia dos Pais, que puseram no meio do Morumbi o banco da praça? Mas para os São Paulinos mais antigos, a participação agora do Gerson com você, nossa, é uma coisa indescritível. Os mais novos não sabem ou não lembram, mas, por exemplo, o Gerson, ele veio na época para o São Paulo Futebol Clube, ele, Toninho Guerreiro, vieram, numa época que era para alavancar o São Paulo, que não ganhava um título há 13 anos. Sim. Exato. E aí o São Paulo montou um time muito forte. Estava empenhado na construção do estádio. Exato, era empenhado na construção do estádio do Morumbi, né? Porque tinha que ser com dinheiro ali do torcedor, da brincadeira que tinha 13 anos construindo o estádio, não tinha como investir no time de futebol. E aí o Gerson, ele significou demais na história do São Paulo Futebol Clube na época. Então também, mais um momento marcante aí para os torcedores do São Paulo com a participação do Gerson e a sua aqui nesse bate-papo. Obrigado. Emocionante na Energia 97. Obrigado. Uma coisa muito legal, impressionante. É sensacional. Não esperava. Meu, eu posso falar uma coisa? Eu tô muito emocionado, meu. Boa noite, Calção. Realmente, eu sou muito fã do Carlos Alberto. Meu, desde que ele criou o teste de fidelidade, meu, sempre assisti. Não, perdão. Isso eu, está de brincadeira. É o teste de DNA. Muito louco, E falando um pouco, jogo de pontinhos, falando um pouco de futebol, o Petros pegou 180 dias de suspensão. Terminou agora há pouco o julgamento aí, o Alisson foi absolvido, o Santos também. Você chegou a ver o lance, Carlos Alberto? E o Petros pegou 6 meses. Você acha que foi, né? Ele foi pra certo? Foi, claro que foi. Claro que foi. Tinha que ser exemplar. Opa, mano. Ah, mas... Quem nunca pensou em dar um... 180 dias? Eu acho que é um pouco, né? Meio, 6 meses é muita coisa, né? Nossa, gente, quem nunca pensou em dar uma abraçada num árbitro? Ah, não, que verdade, tá louco. Pensa, é verdade. Ativou a violência. Mas, ó, Carlos Alberto, o Serginho pegou um ano. O Serginho Chulapa pegou um ano, você não lembra? Quando ele deu um pontapé no bandeirinho. Ah, ele pegou mais. Aí foi reduzido pra um. Eram 14 meses, caiu pra 12. Mas, em compensação, olha, levar um pontapé do Chulapa deve doer, viu, cara? Deixa eu falar uma coisa pra você, tudo muito bom? Boa noite pra todo mundo. Deixa eu ver que já tá surtindo efeito eu no banco do Flamengo, né? Eu chetei no banco do Carlos Alberto. Agora eu tô, né? Que é 13º, tô quase o dobro da frente do Palmeiras. Deixa eu ver rapidinho, como eu trabalho com uma filosofia de futebol que a gente imprime. Daqui a pouco tem paródia aí pro Palmeiras. Tem musiquinha no Palmeiras. Ainda hoje, o Luxemburgo, vai ter a risada do Carlos Alberto aqui ao vivo. Ah, não vai. Porque você é homenageado todos os dias aqui, Carlos Alberto. Você não vai fazer isso. Verdade. E olha, aquela risada é realmente de verdade. Eu sei que é verdade. O Paulinho Gogó quase não deixa. Assisto o programa toda quinta-feira. O Paulinho Gogó não deixa você terminar. Claro que eu corto. Claro que eu corto. É muito bom. Nós temos que seguir, tem um monte de ouvinte pra entrar, mas só uma seca pra você. Qual você acha que é o maior personagem da história da praça? A Velha Surda. Boa. A Velha Surda. Apolônio! Olá! Mas a Vera Verão também era engraçada. O mais engraçado pra mim, a Velha era de mama, pra mim era o Zé Bonitinho. Zé também. Bonitinho, né? Glorinha. Câmeras, please. Agora, ali tinha um time federal. Nossa, hein? O Canarinho foi embora esse ano. O Canarinho é uma pessoa, era um monstro. O Carlos que faz com ele também. Carlos Copa. Meu, era sensacional aquele quadro. Carlos Alberto faz família. O filho do deputado tá lá até hoje. O pessoal tá só pedindo que eu te interrompei por causa do Gerson, pra você voltar à história do exame. Ah, sim! Bom, aí, eu falei que eu fui fazer a tomografia e subi pra mudar de roupa e ir embora. Aí apareceu o médico com o envelope na mão e o celular na outra. Disse, olha, o professor quer falar com o senhor. Era o Calil. Estava em Washington. Ele disse, Carlos Alberto, você vai ficar. Eu falei, por quê? Não, porque eu não gostei, você está com um entupimento na coronária. Então eu vou te botar na semi-intensivo e segunda-feira, quando eu chegar, a gente vai fazer um exame mais completo. Eu já fiquei assustado. Aí na segunda-feira, de tarde, o Calil chegou com outro médico, falou, nós vamos fazer um cateterismo. Hoje às 8 horas. Eu falei, não, Calil, eu gravo amanhã. Ele falou, você não está entendendo. Você está no semi-intensivo. Eu cheio de aqueles fios todos. Falei, não, você que não está entendendo. Eu vou gravar a praça. Porque se eu não morrer até agora, se não entupir, não há de ser essa noite que vai entupir, pô. Aí eu menti para ele. Como eu sei que ele não está ouvindo o programa, que ele está dando... Ele tá fazendo o trabalho dele. Ah, mas ele vai ficar sabendo, né? Vai. Ele quer ficar sabendo. O irmão dele é médico da minha mulher e o Renato. Ah, é, o Renato. O Renato eu não conheço. Ele é ginecologista, eu não conheço. Bom, aí eu falei, Calil, não tem o programa. Mentira, a gente tem sempre um programa a mais, né? Se eu não for gravar amanhã, quinta-feira não tem programa. E tem gente que vem do Rio, de Belo Horizonte, Poço de Caldas, Santa Catarina. Eu preciso gravar esse programa, pelo amor de Deus. Aí disse, bom, então você só não vai dirigir. Aí eu chamei meu motorista para pegar o carro, fui para casa, jantei, decorei o programa e fui fazer o programa no dia seguinte. Com isso na cabeça, né, Carlos? Com isso na cabeça. Te abate, né? Muito. Muito. Tá até hoje. Porra. Até hoje eu tô. Eu imagino você fazer um programa de humor com esse grilinho na cabeça. Aí aconteceu uma coisa gozada. Eu vou contar, ele vai ficar pau da vida comigo, mas eu vou contar. Eu reuni meio-dia na hora do ensaio, reuni os artistas no meu camarim. Disse, olha, tá acontecendo isso, isso, assim, assim, assim. E eu vou fazer hoje à noite um cateterismo. Eu não sei o que é que vai ter lá dentro. Então, vocês vão fazer uma oração por mim e tal, pra gente poder gravar. E hoje eu quero gravar o melhor programa que nós fizemos. E o Frota é uma pessoa muito... muito emotivo. O Alexandre Frota? Alexandre Frota. Demais, ele é muito, né? Ele é um amor de pessoa. E ele saiu da sala chorando. Aí o Paulinho Gogó, que é um gozador, falou, sabe que ele tá chorando? Porque ele não sabe o que é cateterismo. Então você vê, dentro da própria situação assim ruim... A gente sempre busca uma coisa engraçada. Vê o lado engraçado. Aí eu fiz o cateterismo, tá entupidinho, mas tá tudo bem. E, só que me fez mal a cabeça, viu? Fez. Porque é uma incógnita, né? Cada vez que eu vejo alguém morrer assim, nossa, eu fico apavorado. É uma nóia, né? Você não, viu? Porque, meu Deus do céu, imagine o camarada. Tá louco. Eu faço esporte desde os 12 anos de idade, eu fui nadador. Eu ganhei medalhas de natação, eu competi, eu cheguei a ser o nono do ranking. Nado peito, 100 metros peito. Nunca fumei, até hoje, com 78 anos, eu faço pilates duas vezes por semana. Eu nado lá no sítio, eu só não posso mais jogar tênis porque eu tenho problema de coluna. E eu tenho um problema no coração, eu me alimento bem, eu não como gordura. Então te dá um medo. Por isso que eu não vou querer saber o que eu tenho. Ah, isso tá errado aí. Não, tem que fazer isso. Isso é ignorância. Olha o exemplo da gente. Isso é ignorância. Meu, você tá muito louco, hein? Tem que ver, sim. Lógico que tem que ver. Então, coisas assim que fazem com que os colegas me respeitem também. Então, ele não vai dizer que não vai gravar o programa porque tá com dor de cabeça. Você já brigou com alguém? Tem alguém que não gosta de você na vida, Carlos Alberto? Eu tenho um, sim. Tem? Tem. Ah, infelizmente sempre tem, né? Tem um muito ingrato, tem um. Eu sei de uma, não vou falar. Pode, o Batoré. Ah, eu ia falar, tem? Eu sabia. Batoré. Ah, aquele é humorista, né? É. Ele realmente não gosta de mim, eu nunca fiz nada contra ele, a não ser quando o Silvio mandou cortar 70% do elenco, eu disse pro Silvio, olha Silvio, eu não tenho coragem de fazer isso. Não tenho coragem. Corta você. Porque se eu cortasse alguém, eu tava mostrando a ele que tinha gente demais no programa. Então, aí o Silvio fez o corte dele e eu estava, isso eu juro pela vida dos meus filhos, isso é verdade. Tava eu, o Magalhães e o Arnaud Rodrigues na minha sala e o Batoré, eu não sabia de nada. Eu tava querendo mexer no quadro dele. Então, eu, o Arnaud e o Maga, estávamos pensando num quadro novo pro Batoré. Nisso ele entrou chorando, dizendo, olha, não precisa... ele ouviu a nossa conversa. Não precisa pensar em quadro novo porque eu tô no corte. Eu fiquei chateado, porque ele começou como figurante, ficava no bar e tava ganhando naquela época R$18.000 por mês. E era uma pessoa importante para mim, eu gostava dele. E ele foi embora. Aí teve uma vez, aí o Silvio deixou eu pagar cachê. Eu mandei chamar, que não sei o que chama, é o Marcelo que é diretor. Ele não quis vir. Eu até entendi. Uma vez houve um processo contra mim de um negócio que aconteceu e eu era inocente. E quem que foi depor contra mim? Ele, que não sabia de nada. Eu ganhei em todas as instâncias. Eu só perdi na parte trabalhista, o resto era calúnia realmente, né? E ele foi a favor da pessoa que estava me processando. E um belo dia eu estou assistindo aí um Google da vida e vejo ele dando uma entrevista contando uma história mentirosa. dizendo que eu mandei ele embora porque eu fui na casa dele e perguntei, pô, quantos quartos você tem? Dois? Não, tenho três. Eu fui padrinho do casamento dele. E ele estava passando de mim, dizia, ah, as pessoas na televisão, elas passam imagem, mas pessoalmente a outra. É a única pessoa no mundo que acha que eu sou ingrato, falso, mentiroso, traidor. É o único. Entendeu? Então eu tenho pena, porque foi uma pessoa que eu ajudei, que poderia estar de volta na praça, e não gosta de mim, e conta uma história que não é verdadeira. Ele é um humorista extremamente competente. Muito. É um humorista. Às vezes, pra ver como chegou pra ele também, né? Não, não, não. Às vezes não, ele... não, o Alberto, como... Nada. O Carlos Alberto. Nada, gente. Ah, não tem defesa. Também nada, não. Não, tá, o Carlos Alberto, como é que é a tua relação com o Silvio Santos? Vocês são amigos pra caramba? Não. Amigos, assim... amigo nesse sentido, não. Eu sou amigo do Silvio do passado. E o Silvio não fala com ninguém. Ah, é? Não, você não chega no Silvio. O que acontece é que eu aprendi a conviver com o Silvio. Eu, quando quero alguma coisa, eu mando por escrito. Porque... Ele manda um WhatsApp pra mim, né, Carlos? Não, não, eu mando, não, no WhatsApp. Ele vai com a minha letrinha, que é pra fazer chantagem emocional. Entendeu? Tá certo, quem não chora não mama. Né? Porque amigo, fica, né? Amigo nós éramos. Quando a gente saía para jantar, quando eu sabia o telefone da casa dele, quando a gente ia ao cinema, quando a gente viajava junto, não é? Isso é amigo. Dividir a conta no restaurante, isso é amigo. Agora não, agora ele é o dono da estação, eu sou super, hiper bem tratado. Estou lá há 27 anos, nunca ninguém deu uma ordem para mim, nunca, nunca. O programa pode estar dando 5, 40, 30... Nunca ninguém fala nada. Mas o Silvio está distante. Um dia desse ele fez um favor para mim. Foi o ano passado. Eu precisava de um dinheiro que eu tinha comprado uma casa e precisava reformar a casa. E eu tinha dinheiro para comprar. Para reformar, eu estava precisando de uma ajuda. Aí fui falar com ele. Porque o carro dele fica ao lado do meu. Eu falei, eu vou mandar um bilhetinho pra ele. Preciso de uma grana. Vou colocar no para-brisa. Não. Eu entrego pra... Você viu no bafo do carro, sabe? Eu entrego pra secretária dele. Eu entrego pra Zilda, sim, né? Uhum. Aí, nós chegamos juntos. Eu falei, ah, vou falar agora. Assim, eu tô precisando disso, assim, assisto. Não. Eu não posso, porque eu estou sem dinheiro. Você sabe que o problema lá do banco me deu problemas, ok? Mas a empresa pode lhe atender. Falei, Silvio, eu não vou dar a cara para apanhar. Pelo amor de Deus, eu levei 2 meses para renovar contrato. Eu não quero chegar agora perto do Maciel e pedir uma grana. Né? Eu posso levar um não pela cara e eu não quero fazer isso. Disse, não, você está prejulgando. Pô. Vai lá e fala com eles. Não, eu não vou falar não. Vou vender um carro aí. Aí se passa lá amanhã. Tá bom. Passei no dia seguinte para falar com o Marcel, que é o superintendente. Ele tinha dado mais do que eu tinha pedido para pagar em 4 anos, descontado do meu salário sem juros. E um kit Jequiti também. Só faltou isso. Então, ele é amigo. É. Só que não é mais aquele amigo que a gente era. Mas na hora que precisa, o cara tá. Não, lá. Não. E uma coisa: tudo que ele prometeu na minha estreia, ele cumpriu até hoje. Tem mais nóbrega no SBT do que a Bravanel. É, quem tem moral tem, sobrão. É, que legal esse programa. Pô, show de bola. Porque, olha, a gente ficava aqui a noite inteira. Poxa vida. Meu filho mais velho é contratado, ele cuida da parte comercial e ele é diretor também de comerciais. O Marcelo dirige a praça. O meu filho, que é dentista, eu com uns 2 ou 3 anos trabalhando lá, e o Vinícius, que é advogado, ele terceiriza o negócio lá para Jequiti. Então, só os pequenininhos é que ainda não foram apresentar só o Silvio. Ainda, pô, só, né? Botar um SBTN, não, de nobre. É. Põe no Chiquititas ele, Carlos. Não, porque o Silvio é uma pessoa... Eu aprendi fazendo análise a viver com o Silvio. Porque nós tivemos muitos atritos. Porque quando eu fui para lá, eu misturei amizade com trabalho. Então eu dizia coisas que um funcionário não pode dizer para o patrão. Eu dizia porque nós éramos amigos e ele tinha pedido isso para mim. Quando ele me contratou, quando ele me tirou da Bandeirantes, me convidou para ser diretor também, ele disse, olha, Carlos, eu estou cansado de passar a mão aqui na parede, uma parede de pedras, dizer que é água, e todo mundo diz que é água. Não faça isso nunca comigo. E eu acreditei. Então comecei a dizer tudo de errado que tinha. E eu me queimei. Eu ganhei um inimigo, que era o Luciano Calegari. Eu criei um inimigo lá dentro. Então eu tomei engoli muito sapo. Show de cadeira, ficava esperando para ser atendido. Começou a incomodar, né? Claro, você claro. Chegou e começou a incomodar. Eu era pessoa não grata àquela diretoria, porque estava tudo errado. Tanto é que o Silvio mandou todo mundo embora um dia. Tá entendendo? Então, eu fiquei muito preocupado com a minha situação junto ao Silvio, porque eu cheguei a pensar em ir embora. Eu tinha acertado com a Record, eu ia assinar na quarta-feira, e na terça-feira eu reuni os artistas e disse, olha, último programa, acabou, nós vamos para a Record. Ia todo mundo para a Record, todo mundo. Até que, porque, falar para o Luciano, eu quero falar com o Silvio. Ah, eu sei o quê. Olha, Luciano, eu vou embora. Eu falava com o Guilherme, Guilherme, eu vou embora. Eles não acreditavam. Aí o Silvio ligou para a minha casa e eu tive uma chateação muito grande, eu tomei um calmante e dormi. De madrugada eu acordei e o André falou assim, olha, não sai de casa sem falar com o Silvio, que ele já ligou duas vezes para você não fazer besteira, para você ir para a casa dele. Aí eu fui para a casa dele, quando acordei, 8 horas da manhã, ele estava fazendo esteira, e disse, ó, peraí que eu vou tomar um banho e já vem. Aí ele voltou de pijama, um chinelinho ridículo, né? Você quer omelete, Carlos? Levar os carros dele, né? Fazer omelete para nós dois, vamos ver. É. Aí ele disse, pô, você sempre falou que não ia sair da estação de um amigo e está indo embora? Eu falei, não, jamais sairia, só que você não é meu amigo. Há um ano e meio eu não consigo falar com você. Eu estou indo embora profissionalmente, porque eu não estou satisfeito. Então eu vou ganhar muito mais lá. Mas você não pode ganhar o que a Hebe ganha. Falei, na tua opinião. Na opinião da Record, não. Então eu não estou satisfeito com a minha situação aqui. Eu vou para quem me paga mais. Ele disse, é, realmente é verdade, eu já testei, eu sei que esse convite é de verdade. Aí eu fiz um rolo com ele e continuei. Fiquei e nunca mais nós tivemos nenhum tipo. Eu pedi para sair como diretor, eu fiquei com o status de diretor, até hoje eu tenho uma sala linda, com secretária, tudo. Entendeu? Mas aquele eu gosto do dia a dia, porque ele cresceu muito, ele cresceu demais. Então é o que eu falei para ele nessa reunião, Silvio, e porque ele estava se sentindo só. Ele estava sozinho na casa dele. Eu disse, a vida, Silvio, isso foi a palavra do meu psiquiatra. É uma pirâmide. Quanto mais você vai subindo, mais sozinho você vai ficando. Uhum. Tem uma hora que você está sozinho na vida. É o que aconteceu com você. As pessoas têm medo de você. Eu não tenho medo de você. Porque ninguém tem medo de um amigo. Né? Então, e ele faz coisas, pô, você não pode imaginar como ele é bom, gente. Você não pode imaginar. Ele me deu uma casa de presente. Quando eu me separei da Marilda, 20 anos atrás, como eu estava namorando e ia me casar com uma menina 30 anos mais nova do que eu deixei tudo para a Marilda. Eu saí com o meu carro e as roupas em saco de lixo, em saco plástico. Né? E fui morar pela primeira vez em casa alugada. Porque quando eu nasci, o meu avô deu uma casa para minha mãe de presente. Então nós, lá no Rio. Eu nunca paguei aluguel. Aí aquilo estava me incomodando. Aí eu fui falar com o Silvio se ele me prestava um dinheiro para eu comprar uma casa. Ele nunca diz sim ou não na hora. O não ele diz, o sim ele pensa um pouco. Aí ele disse, daqui a 2 dias você fala comigo. Aí o Guilherme me procurou, o Guilherme Stoliar, disse, olha, o Silvio mandou te comprar um apartamento. Não, eu quero dinheiro para comprar uma coisa. Não, não, não, para você escolher um apartamento. Falei, Guilherme, não vou fazer isso. Escolhe você então, que fica chato. Presente, eu vou ficar escolhendo. E eles me deram uma cobertura lá no Morumbi, com piscina, sauna e tal, e em construção. E eu me habituei a viver em Alphaville. E eu consegui trocar esse apartamento por uma casa lá em Alphaville. Aí fui falar com o Silvio, ah, Silvio, eu tô morando lá numa casa que eu troquei pelo apartamento, eu queria que você fosse jantar lá em casa comigo. Ele disse, Carlos, eu não janto fora. Eu não vou à sua casa. Eu falei, pô, se você me dá uma casa e você não vai à minha casa, eu falei, Carlos, eu tava aqui aquela maquete do atual SBT, ele disse, ó, tudo que eu tenho, eu devo a Manuel. Nem por isso eu vou ao cemitério visitá-lo. Caraca! O Silvio tem umas frases, ele é... Mas é perfeito. Ele não precisa ser meu amigo. Ele não tem que sair comigo todo dia para ser meu amigo. Ele é meu amigo quando eu preciso. Uhum. Mas ele é leal pra cacete, né? Muito, muito, muito leal. Muito. E qual que foi a importância assim, do seu pai pra ele? Ele falou que não, tudo isso aqui foi o Manuel que fez, foi, né? Foi, realmente. Isso é, que ele, não, é que eu não era nascido. Isso ele não nega. O baú é todo mérito do Silvio Santos. Nenhum mérito. O único mérito que meu pai teve foi dar um abacaxi pro Silvio. Porque o baú estava num buraco danado. Meu pai não tinha quem pudesse ajudá-lo e pediu pro Silvio ajudá-lo. O Silvio, em um ano, quitou todas as dívidas do baú e falou, seu Nóbrega, a gente tem que tomar carta patente para poder dar prêmios na casa, automóvel. E a sexta Natal, Amaral, se não me engano, está vendendo. Vamos comprar? Meu pai disse, não, eu estou fora. Você já me salvou de uma besteira aí. Fica com o baú para você. Então o mérito todo é do Silvio. A televisão foi a mesma coisa. O Silvio queria uma televisão, o governo não queria dar. E disseram, olha, para o Manuel de Nóbrega a gente dá. O Silvio Santos a gente não vai dar. Aí meu pai entrou numa sociedade com o Silvio, foi a Brasília, isso tem gravado. É um filme. O Silvio ganhou uma televisão no Rio de Janeiro, a TV Corcovado. O governo entregou ao meu pai agradeceu o governo e o Silvio Santos fez um agradecimento. Entendeu? Então, isso ajudou muito o Silvio, né? Que foi o primeiro passo a ele... Exatamente. Ter um... Então, meu pai sempre deu um empurrão no Silvio. Agora, foi a pessoa, talvez, o único amigo que meu pai tenha tido. Porque eu convivi com meu pai desde 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com o papai. 9 anos de idade. Eu acho que o Silvio foi o único amigo que meu pai teve. Porque os outros exploraram meu pai. Usaram o nome do Manuel de Nóbrega. Deram prejuízo, trouxeram coisas para fazer grandes negócios. E meu pai perdeu tudo. Tudo. E o Silvio salvou meu pai de uma falência. Certo? E fez uma coisa muito bonita. Quando vocês derem que eu pare, pelo amor de Deus. Imagina, por favor. Estamos aprendendo aqui. É, meu pai perdeu tudo e o Silvio assumiu toda a dívida dele e pegou todas as propriedades que meu pai tinha e ficou com o Silvio. Um ano depois, mais ou menos, meu pai está no escritório e recebeu um telefonema para o pai passar lá no escritório do baú para pegar umas escrituras. Meu pai, com vergonha de achar que ia perder, né, porque estava com o Silvio os documentos, as escrituras. Meu pai falou, olha, não dá para vocês mandarem um boy aqui, eu assino aqui. Não, tudo bem. Aí chegou um office boy com um monte de papel, uns pacotes. Meu pai abriu, não entendeu nada, eram as escrituras das casas, apartamentos, papatinho. Aí meu pai ligou lá pro cunhado do Silvio. Falou, o que é isso aí? Não, é que o Silvio foi viajar hoje e ele queria devolver todo, porque já está tudo pago, ele queria devolver para o senhor todas as propriedades e não queria estar no Brasil para o senhor não ter que ligar para agradecê-lo. Putz, caraca! Então, esse é o Silvio Santos. Esse é o Silvio Santos que eu conheço. Não se faz mais gente desse estirpe hoje em dia. Esse é o Silvio Santos que eu conheço. Tanto é que no livro que eu escrevi, eu cito isso. E todo mundo fala o que meu pai fez pro Silvio, mas ninguém diz o que o Silvio fez pelo meu pai. No tratamento do meu pai, eu não gastei um centavo. O Silvio falou, Carlos, o que o dinheiro puder comprar, você compra. Se você souber que tem um tratamento em Singapura, na China, vá. Então o que é que ele fazia? Ele deu uma ordem para a Zilda, que é a secretária dele, para cobrir a minha conta no banco. Eu pagava tudo e era muita coisa. Era cirurgia pesada, coisa séria. É um câncer no pâncreas. O papai foi operado 3 vezes. Ficou de janeiro até 17 de março internado. Eu pagava com meu cheque, imediatamente a Zilda depositava o dinheiro. O Silvio nunca pediu um recibo. Nunca pediu um recibo. Entendeu? Se eu gastei, mas era assim, era enfermeira, remédio, tudo, tudo, tudo o Silvio pagou. Então eu sou eternamente grato ao Silvio. A vez que eu briguei não foi por causa dele, é porque eu não aguentava mais engolir tanto sapo. E eu era muito estourado porque eu não tinha feito ainda análise. E eu falava mesmo, falava e brigava mesmo. Então eu estava numa situação insustentável lá dentro. Eu não estava aguentando mais. Até que eu deixei de ser diretor, aí fiquei só com a praça. E como começou, Carlos Alberto, o teu pai com o Silvio Santos? Aonde essa... começou... Porque o Silvio Santos vendia a tal da canetinha, né? Exato. Ele disse que ia comprar 5, 10 canetas por um preço e aí... Depois ele teve também as músicas, o alto-falante nas barcas do Rio Paquetá e Rio Niterói. Sim. Não é? E o Silvio era locutor da Rádio Continental, no Rio de Janeiro. E meu tio, que é irmão do meu pai, era estudante de medicina, e para ganhar um troco, ele era locutor também na Rádio Continental. E o Silvio vinha a São Paulo para ver o Quarto Centenário. E falou, porra, eu vou a São Paulo, vou ver se eu vou trabalhar lá. Aí meu tio mandou procurá-lo, mandou o Silvio procurar meu pai. Meu irmão é muito famoso lá, vou dar uma carta e tal. O Silvio veio para São Paulo, foi na Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo. Sim. Fez o teste, passou pelo teste, aí ele foi procurar meu pai. Disse, eu sou amigo do Fernando, e assim, eu não queria pedir nada para o senhor sem fazer o teste antes. Ele tem muita hombridade, o senhor é um cara muito sério. E eu passei no teste, queria ver se o senhor podia me ajudar. Aí o papai botou o Silvio no programa Manoel de Nóbrega. Foi quando surgiu o peru que fala, porque meu pai brincava com ele, ele ficava todo vermelho. E aí a gente começou a fazer show em circo. Só que o Silvio está 100 anos na frente da gente. Eu, Golias, Canarinho, Roberto Luna, lembra-se do Roberto Luna, sim, cantor de bolero? Sim. E a Tânia Castilho, que era uma atriz, a gente fazia show em circo. Sábado e domingo a gente fazia show em circo. E a gente rachava em 5. O que que o Silvio fez? O Silvio começou, ele pegou uma turminha e pagava por mês. Mas era o Humberto Simões e seus bonecos, era Macaca Chita, Zilda Rubeira, tá entendendo? Era uma turminha que... O Silvio é que era atração. E ele tinha um jipe que ele ganhou do Cunha Bueno. A Zilda é do charuto. Não, antes Zilda aí... Rumbeira, é uma menina bonita, dançava rumba e tal. E o Silvio fez uma campanha para o Cunha Bueno, não esse Cunha Bueno, sim, o pai desse político, que era dono da Willys, representante da Willys aqui no Brasil, DKW, e a Willys, Studebaker. E o Carlos Kerlakian era candidato a deputado estadual. E deu para o Silvio um aparelho de som que o Silvio botou no paralama do Jeep, e ele ia fazer a campanha dos dois. No final, ficava para o Silvio o jipe e o alto-falante. Aquele... Aí o Silvio começou a fazer show em circo, ele era nosso concorrente. Ganhava muito mais do que a gente, porque ele já era esperto, entendeu? Chegava na frente. Tava. Era uma figura. É, Sombra, sensacional, Sombra. Sensacional. Hoje ao vivo aqui no Estádio 97, Carlos Alberto de Nóbrega, aqui na Energia 97 FM. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico, parcelas de 750 mensais. O último mês de IPI reduzido, ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489, marque um test drive. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vou falar agora de Peugeot 308 Active 1.6 2015, com motor Flex Start, sem tanquinho de gasolina, teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais. Ó, também tem o Peugeot 208. O 208 Vem com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E esse mês toda a linha 208 está com taxa zero. A versão 208 Grife vem com teto panorâmico, tem taxa zero, 36 meses para pagar e a primeira parcela só em março. Olha que beleza! E esse mês é o último mês de IPI reduzido. Incrível! Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive e respeite os limites de velocidade. Estádio 97 vai falar agora de Bozano, mano. Vamos falar da Bozano? É, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você que tá agora nesse trenzão aí na CPTM, é que suvaco na cara dos outros aí, quase matando essa senhora que tá na tua frente. Meu Deus do céu, velho, você tá cheirando jaula. Tem que usar um desodorante aí, a linha de desodorantes antitranspirantes da Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você, Motinha, muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento da BV Financeira, Benjamin. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888, ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br, e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico, parcelas de 750 mensais, o último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489, marque um test drive. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E tem informação aqui, né, mano? O Corinthians, o Petros, suspenso por 180 dias. Petros, o jogador do meio de campo do Corinthians, 180 dias por causa daquele encontrão com o árbitro. É, infelizmente o advogado do Corinthians não conseguiu desenquadrar o Petros no artigo de agressão, né, Sombra? Ele acabou sendo julgado aí pelo artigo de agressão e pegou a pena mínima, que é de 180 dias. Realmente eu acho que é um absurdo, porque, meu, 4 jogos estaria de bom tamanho, né, RG? Você tem informação de qual 180 seria... 180 foi muito. Qual seria a pena máxima? Se a mínima é 180, a máxima deve ser um tapa na orelha. A máxima, mano, acho que é um ano. É, porra, por aí, ou mais. Não era a máxima, é isso o, não? É que o problema... Não, não, é a mínima. É que o problema, né, Carlos Alberto? A imagem, né? Não dá. Qualquer coisa você... Qualquer coisa você argumente, mas tem a imagem. Contra a imagem, não dá pra brigar, né? Foi feio. Tem que ser uma punição exemplar, senão o outro faz igual. E você, palmeirense? Ah, tem notícia. Ai, meu nariz, ai, meu nariz, ele parece muito mais um chafariz. É, mas brincadeira! O que foi agora, Sombra? Não era o nariz do Valdívia. Que coisa, hein? Falei. Valdívia. Realmente, tem um desviozinho ali no nariz por causa do choque que teve com Wesley. Com Wesley na semana. Olha o Wesley colaborando. Olha o Wesley Slide. Não tinha nada a ver com o jogo. Exatamente. Então, era o treino. Valdívia, que ontem, aos 14 minutos, caiu lá, não tava enxergando direito. Tava me tonto. Me machuca a perna. Não respirava direito. É. Bateu o nariz. Faltou tudo. É. Só que é o seguinte, ele tá com um problema, que é uma contusão muscular no músculo posterior da coxa direita. O departamento médico do Porco ainda não discutiu quanto tempo o jogador vai ficar fora, mas geralmente costuma ficar de 3 semanas e 1 mês para se curar de lesões desse gênero. Então, Valdívia não tá enfrenta. Não enfrenta. Valdívia, que a meu ver, ele foi o grande divisor ontem, porque enquanto ele estava em campo ontem, é diferente, era, verdade. O Valdívia não enfrenta o Sport lá em Pernambuco. Então lá vem Slipe Menezes, é isso, Sombra? Que foi substituído, que entrou pra substituir, foi substituído ontem. Não, ele foi... Não, e pior que isso que acontece, o lance do pênalti foi ele que chutou a bola. Foi ele que chutou a bola? Foi. É, meu Deus, nem São Genaro. Mas vamos falar aqui uma coisa, hein? O quê, Ben? E o Valdívia? e o departamento médico do Palmeiras não se dão muito bem, não se dão. É verdade. A entrevista, não é verdade? É verdade. Você lembra, antes de ir pra Copa, o Valdívia pediu lá um fisioterapeuta da seleção do Chile, lá um cubano. Tem, vou te falar, eu acho que tem alguma coisa também entre o departamento médico do Palmeiras e o Valdívia. E a torcida do Palmeiras pega muito no pé do Valdívia e até com razão. Mas, ô, Carlos Alberto, ô, Rude. Oi. Mas o Fernando Praz, cara. Ontem fez falta, né? Ele não joga também. Então, mas falaram que ele ia voltar em agosto. Tá dentro do prazo, gente. Mas a condição, de, a condição não, do prazo agora, foi séria. Não, não, não, mas era agosto. A volta dele ainda também é agosto. Mas ele fez uma operação séria. Só uma coisa sobre a... Desculpa. Fala, Rui. Não, só uma coisa. O Valdívia é o único cara que consegue que fazer Copa, ninguém se trata. Uma banca de apostas com contusão. Porque na hora, de verdade, um cara do meu lado falou que foi no... O cara do meu lado falou que foi no olho. Não, na verdade ele falou, foi no zóio. Aí eu falei, foi na coxa. E meu irmão falou, foi no nariz, alguma coisa assim. E eu ganhei a aposta. Ganhou a aposta? Não, mas acabou sendo a coxa. Você já é. Mas todo mundo ganhou. Os três ganharam. Olha, os três ganharam. Tá bom, tá certo. Todas as alternativas. É o seguinte, fale com o seu médico, eu falaria. E falar em contusão, o Rogério, que sentiu uma fisgada também na coxa, pode ser que o Rogério desfalque o São Paulo num jogo dificílimo. Que o São Paulo joga contra o Inter lá em Internacional. A Esperdez vai reclamar de mim, né, meu? Que diz que montou o time errado, que é bom. O São Paulo que tá muito desfalcado. São Paulo tá com cara de voodoo, hein? É quem? É a mulher do Denis, meu. A mulher do Denis tá enchendo o saco lá, meu. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela para março. Liga agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive, certo? Como um ouvinte no ar. Mas o Carlos Alberto tem tanta história legal, gente. Claro. Os ouvintes entendem. Precisamos só avisar que a gente avisou o Carlos Alberto. O programa vai até meia-noite e meia hoje. Tá? Muito bem. Eu só preciso passar Natal em casa. só uma curiosidade pequenininha, Carlos Alberto. O Tele Santana, ele enquadrava o jogador dentro do campo e fora do campo, dependendo de quem fosse. Chacrinha, dizem, enquadrava a galera dentro do programa e fora do programa também ele dava uma administrada nas meninas. As gostosas lá. Dá muito trabalho pra você também administrar isso ou não, cara? Porque você tem uma mistura ali, que pode ter umas mulheres ali que tá louco, hein? Esse é o não, realmente, trabalho não dá. Porque o programa já é antigo, então as pessoas quando vêm já sabem mais ou menos o que vai encontrar. Antigamente tinha trabalho. Um artista exagerava um pouco. Amanhã, por exemplo, eu vou dar uma dura. Porque tem um quadro que tem muita brincadeira. E piada interna só é engraçado para quem está ali. Entendi. Viu, Sombra? Fala pra mim. Então, piada interna e tá tendo muita brincadeira no quadro. Então, amanhã eu vou dar uma durinha. Isso, uma durinha que eu digo é um papo como eu tô tendo aqui. Né? Entrelinhas, o que acontece, né? É que às vezes alguém extrapola. Uma vez, eu tô gravando, eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Né? Tem quatro aparelhos de televisão, eu fico vendo ali os monitores, tudo direitinho. E eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Porque quando eu estou ali gravando, eu já sei o que eu vou editar. Né? E o Marcelo me entende muito bem. O Marcelo, além de ser meu filho, nós temos um entrosamento muito grande. Então ele me dá, ele me dá muita segurança na gravação. E isso me permite que eu possa ficar vendo coisas. Uma vez, há uns 2 anos atrás, eu olho assim para o lado, uma menina cruzou as pernas. E eu disse, não... A Sherry Stone aqui na praça... Estava sem calcinha? Estava sem calcinha. Eu falei, não, eu não convidei a Sherry Stone, né? Ou eu nessa gravação. Aí acabou, porque a gente grava bloco por bloco. Sim. Né? Acabou o primeiro bloco, eu fui falar com ela, escuta, filho, você está sem calcinha? Ah, seu Carlos, é porque saia branca, muito justa, aparece. Então, eu falei, então você disfarça, vai embora e não volta nunca mais. Entendeu? Ó. Foi. Pô, eu estou entrando na tua casa, eu tenho que estar com respeito na tua casa. Né? Às vezes uma menina cruza uma perna que aparece tudo, o Marcelo chega, olha, vai botar uma calça comprida ou sai daqui, bota lá atrás. Mas isso não é briga, isso é uma marcação. Orientação. Uma orientação, porque não tem estrela lá no programa, não tem. Eu dou muita liberdade para todos eles, desde que faça o que eu quero. Ou seja... A Estrela não. Nome é Zelar, a Estrela claro. É o programa. Exato. A praça nossa é uma marca, uma grife, eles estão representando. Porque é aquele negócio que eu digo, olha, o Silvio Santos se preocupa com a emissora. Eu me preocupo com o programa. Vocês se preocupam com o quadro de vocês. Né? Então... Se não estiver bom, você substitui. E eu sou pago para botar tirar ou não. Sim. Entendeu? Então, às vezes... Mas hoje é muito raro, porque... Aquilo que eu falei, é uma turma nova, que eles têm muito respeito. Antigamente era mais difícil pelos nomes famosos. É, tudo pesado, né? Só fera, né? Exato, aquele negócio que eu falei do quadro do Golias. É. Contei de vários. Né? Agora o Frota uma vez ficou chateado, disse que ia parar. Eu falei, Frota, eu te adoro, cara, mas no dia que o quadro estiver ruim, eu vou cortar mesmo. Gosto ou não gosto... Não tem nada a ver a nossa amizade. E Carlos, hoje em dia, assim, eu escrevo alguma coisa de humor que vai aqui pro ar, o Rudy também, tá mais, entre aspas, difícil, porque hoje a gente vê o humor de antigamente, igual os Trapalhões, às vezes o Mussum não ia nem poder fazer uma piada hoje em dia, porque fala de bebida, fala do Negrão, fala de certas coisas, e tá meio mais difícil. Pela praça ter seguido sempre um caminho do humor mais simples, da coisa sempre ser apelativa, você não sofreu muito com isso ou também sofre com isso? Não, não. Eu nunca tive esse tipo de problema, nunca. Uhum. Porque eu também cuido disso. Antes que alguém fale, eu faço. Entendeu? Então, por exemplo, piada de judeu, de negro, de isso, aquilo, eu não faço. A bicha, quando entra, leva sempre a melhor. A Vera Verão, se você se lembra... Ele sempre levava a melhor. Sim. Sempre. Entendeu? E nunca depreciei o lado sexual dela. Uhum. A escolha sexual dela. Isso eu tomo muito cuidado, realmente. Por exemplo, eu não faço piada de pessoa sem perna, né? E cego. Tem um cego no programa. Que é um espetáculo. É. Aquilo mas é eu deixo fazer porque ele é cego. E se ele não fosse cego, eu não deixaria. Quando eu ouvi no seu programa pela primeira vez, eu duvidei que fosse cego. Depois eu vi que era realmente é muito talentoso, muito bom. Muito, ele muito é ótimo. Bom. E o outro garoto que vem com a camisa da seleção brasileira é meu parente, lá de Niterói. É parente do Gerson também. Ele é filho de uma prima minha. Eles legal. São muito engraçados. Que legal. Legal. Carlos Alberto de Nóbrega, hoje ao vivo aqui no Estádio 97, na Energia 97 FM. Vamos ao 2384-7097. Oferecimento de Peugeot, toda a linha Peugeot 208, com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá certo, esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Se você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o que bateu no teu carro, é o Anderson Silva. Ora, você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Peugeot 208 Grife com teto panorâmico, com taxa zero, 36 vezes e primeira parcela para março. Liga agora mesmo 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Alô? Alô? Alô? Alô? Enquanto eu destrava, agora, você agora me mostrou um negócio que eu lembrei. Pô, mas como tem gente imbecil, né? Hoje eu vi na Folha de São Paulo, tem uns idiotas, e não eram poucos, fazendo selfie no caixão do Eduardo Campos. Mas o que as pessoas têm na cabeça, meu? Não tem. Tirar as fotos com o celular do lado de um... A Nana Gouveia não tirou a foto lá na frente da catástrofe lá? Destroços lá de Nova York. Tá exigindo muito, hein, mano? Alô? Normal. Alô? Quem fala? Luiz, mano. Luiz do quê? Luiz Carlos Salles, mano. Luiz Carlos Salles. Quantos anos, Luizão? 4.9. Aí, RG, 4.9. Nervoso. Chegou a hora, hein, RG? Todo mundo esperando que eu fosse fazer a piadinha com o nome dele, com o Salles, açúcar, essas coisas, né? É nada disso. Eu tô preocupado é com o Luiz do jogo lá, que não apitou direito. O Carlos Alberto tá aqui, ô idiota. Para de fazer isso. Ridículo. Tenho que aguentar isso todo dia, Carlos Alberto. Você tá louco? Essa homenagem diária aqui, Carlos Alberto. Você tá louco? Você é igual, Carlos Alberto. Olha a cara do mundo. Não fala que é. Não fala que é, pelo amor de Deus. Olha que coisa. Aquele Luiz do jogo não ajudou o Cruzeiro, não, viu? É, né? Que ajudou o Cruzeiro foi o time do Santos, que foi, jogou mal pra caramba. Não, mas eu, em nenhum momento eu falei que foi o Luiz do jogo contra o Cruzeiro. Mas o Ricardo Goulart estava impedido e atrapalhou ali na jogada. Aliás, o gol devia ser anulado. O gol foi irregular? Foi irregular. É. Aliás, eu quero dizer que o Aranha... Todo mundo não, sabe... Não, você não vai falar mal do Aranha aqui, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe do meu apreço. Pelo Aranha? Pela Aranha, né, Carlos Alberto? Aranha é uma coisa que a gente tem que preservar. Aranha e Curió, né, Carlos? Mas o goleiro... Aranha e Curió, sempre. Mas o goleiro do Santos Aranha tem o meu total apoio e a minha total absolvição com relação ao lance do gol do Santos. Ele falhou, mas ele pega muito, né, Regis? Ele foi induzido a um erro. Ele tem crédito. E aí, ô Luiz? Oi? Hoje estamos recebendo aqui o Carlos Alberto, velho. Ele torce pra talvez o mesmo time que o seu. Que time com você certeza. Torce? Com certeza. Qual o seu time? Tricolor. Aê! Paulino aí, ó. Então, Salles, assistindo vocês aqui. Aproveita, então. Vocês. E olha, eu tô desde as 6 horas. Tem um louco no telefone, Carlos. Oi. Eu sou seu fanzaço. Obrigado. Olha, eu tenho 4.9. Eu era apaixonado pela velha surda. Eu achava ela, acho que um dos melhores personagens que já existiu na TV, no seu programa. É que hoje em dia, infelizmente, não dá pra assistir tanto, porque acaba sendo tarde demais o programa, a gente tem que madrugar, né, pra trabalhar. Mas olha, um dos melhores personagens era ela, pena que ela se foi. Mas olha, sou seu fã incondicional, tô com o dedo doendo aqui de tanto pensar. Agora, Salles, o programa hoje tá mais ou menos, né? Não, tá mais ou menos. Cala a boca, Benja. Olha, o programa de hoje tá espetacular. Um dos melhores programas de todos os tempos de vocês. Entendeu? Olha, Benja, até desculpa a brincadeira, mas olha, um dos melhores programas de todos os tempos. Você, Benja, que teve essa ideia de trazer o Carlos Alberto, cara, você tá de parabéns. Parabéns, Benja. Show mesmo. Júlio, o Carlos Alberto. Carlos Alberto é aquelas coisas que você acha que não existe. Pô, quando eu falei, vi ele, eu falei, vou encher o saco dele. Ele tava na festinha do filho da Eliana, do João Marcelo. Eu falei, não, vou convidar, porque o Carlos Alberto é uma daquelas figuras que tem que ir na rádio. Eu falei, nós vamos fazer um programa pro Carlos Alberto e Nobre. Tá certo. E olha, Benja. Oi. Posso falar? Pode. Eu acho que eu, em nome de todos os ouvintes, que talvez, não sei se dá tempo de outro ouvinte entrar, mas eu acho que, Carlos, volta mais vezes, Carlão. Obrigado. Volta mais vezes. Obrigado. Volto sim, com o maior prazer. Colocar um banco aqui. Na próxima a gente coloca um banco. O Salles foi muito bem no que ele falou. Provavelmente hoje nós não deixamos entrar nenhum ouvinte, porque não deixamos não. Porque quando não deu, né? Nóbrega aqui, eu me sinto um contemplado. Você foi um contemplado. Pode, mas eu pode eu se considerar mesmo. Fora um pouco do ar, viu, Salles? Alguns poucos tweets e mensagem, Facebook, Twitter, Instagram, por causa do Alberto Nóbrega, é ou não é? Foi bastante. É surreal o que está acontecendo. Não, é surreal. É surreal. Eu tem tô gente vendo emocionada. Vocês aqui agora pra internet e tudo, sabe? Cara, eu te juro, eu tô tremendo, eu não tô acreditando que eu tô conseguindo falar. Obrigado. Muito obrigado. Sabe, Carlos? Mas isso é resultado do trabalho, do caráter, né? Do caráter, do carisma, do conteúdo, do profissional. É só isso. E o mais legal, RG, como o próprio Carlos Alberto falou, esse tempo todo sem um senão, sem um deslize, com aquela coisa, com aqueles padrões de qualidade. Ô, Salles, você deve ter se emocionado muito, então, com essa história aí, que eu também não sabia, acho que ninguém aqui do Estado 97 sabia, do Dia dos Pais, aí homenagem que o Carlos Alberto recebeu lá no Morumbi, né? Isso, olha, não tem nem palavra. E ele merece. Obrigado, muito obrigado. Ele é uma pessoa que dá alegria para as pessoas. A gente só pode estar cansado, esgotado e tal. De repente você vê um programa, você começa a rir, você começa a curtir o programa, os personagens fazem você rir. E a gente percebe que não é... Lógico, é uma fantasia, mas a maioria dos personagens você vê que é uma coisa salutar, é saudável, é uma coisa gostosa de se assistir, entendeu? Tem as brincadeiras de duplo sentido? Tem, mas não é aquela coisa assim, mecânica, que você vê e fala, putz, saiu uma porcaria, igual certos humorísticos que infelizmente existem por aí, você não é aquela porcaria, é um programa gostoso de ver, um programa saudável de se assistir. E uma coisa que eu quero falar do fundo do meu coração, eu tenho o sonho de conhecer duas pessoas na minha vida, dois famosos, tá? Um, eu até já comentei uma vez com Sombra aí, Sombra, não sei se você se recorda. Sim. O ano passado, eu falei, se você conseguisse aquele negócio lá do tour no Morumbi, conhecer o Rogério, eu queria estar um dos primeiros. Não sei se você, acho que você se lembra. Perfeito. Duas pessoas que eu tenho vontade de conhecer na minha vida. Uma, Rogério Ceni. E levar o meu filho também, porque meu filho é apaixonado pelo Rogério. E outra, você, Carlão. Poxa, muito obrigado. O meu já, então, já está convidado a assistir a praça quando você quiser. Olha aí, cara. Eu gravo toda terça-feira. Você pode ligar para 3687. Não, É que eu chego às 2h30. Então fica difícil. Ih, não passa, cara. Não. Não sei como é que faz pra ir. É complicado. Você trabalha também. Eu também. Mas... que é o quê, Salles? Que a gente pega o Carlos Alberto e vai até tua casa domingo. Comer macarronada com você, pô. Ele tá te convidando, pô. Pra mim seria uma honra se pudesse. Mas eu sei que ele não pode. Tem os compromissos, tem a vida dele, tudo, a família, tudo. Se ele viesse na minha casa, eu teria que ir na casa de milhões. De fãs. Mas eu vou toda quinta-feira na casa de vocês. Eu tô lá. A Portuga tá dizendo que pode representar ele. Bora, eu vou. Não, Portuga não. Eu vou. Ô, Salles, quer queira, quer não, você acabou conhecendo o Carlos Alberto, não só mesmo, mas por telefone. É. Você, através de uma participação, você acabou conhecendo. Olha, inclusive, um dos momentos mais emocionantes foi com a participação do Gerson. Eu vou ler aqui uma mensagem. O nosso Face da Energia 97, ele tá bombando, né? Impressionante mesmo, eu ouvi. Olha a mensagem aqui do Thiago Firmino. Vocês estão de brincadeira aí no Estádio 97. Que programa maravilhoso. Eu sempre ouço, nunca quis participar, mas hoje tenho algo a dizer. Emocionado com o depoimento de Carlos Alberto de Nóbrega e a presença de Gerson. Eu adoro este programa e as pessoas que o fazem. Obrigado, privilégio ouvi-los. Olha, só uma, olha, o Marcos Thiago Vargas, ele faz uma pergunta aqui, ele faz uma afirmação e eu gostaria de fazer uma pergunta pro Carlos Alberto. O Marcos Thiago, ele fala, não sei porque ainda nenhum prefeito deu o nome de uma das inúmeras praças de São Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega. Não pode. Se eu não me engano, até o Pânico, fez um movimento, foi até falar com o Haddad, né? Foi, eu pedi para parar. Porque não pode realmente, e estava passando a impressão que eu é que... Estava forçando algo. Mas olha, meu pai morreu há 38 anos, nunca fizeram nada. Também tem por isso. Por que não deu uma praça, Manuel de Nóbrega? Ou rua Manuel de Nóbrega? Também tem isso. Olha, o Carlos Alberto, olha aqui. Aqui no Ibirapuera não tem a rua Manuel de Nóbrega? Não, Manuel é da Nóbrega, o jesuíta. Da Nóbrega, não é de Nóbrega. O Marcos Brito, corintiano, ele escreve aqui, há tempos não ouvia um programa tão bom quanto hoje. Carlos Alberto de Nóbrega é um monstro, merece todo o respeito. O pessoal está simplesmente emocionado com a sua presença aqui no programa, viu, Carlos? Eu também estou muito feliz, muito. Muito. Ô, Salles, você ouviu a hora que entrou Gerson no ar, Gerson que jogou no São Paulo, fez história, que momento, hein, ô, Salles? Monstro, outro monstro. Olha, eu vou te falar uma coisa, é uma coisa impressionante, porque o Carlos Alberto e o Gerson aqui foi um dos momentos mais impagáveis que a gente já teve aqui no programa. Olha, eu vou contar falar uma coisa pra vocês. Eu agora, você lendo essas mensagens, Sombra, eu tô emocionado, eu me emocionei. Olha, o Léo Livre... Falar a verdade, eu me emocionei, desculpa, corta. Imagina, cara, olha, o Léo Livre... Tem muita gente se falando, baralho, querem me fazer infartar, obrigado. A Paulina Silveira Lopes, estou emocionada com o programa. O Fernando Pimenta, sensacional. O Felipe Vasconcelos, que humildade do Carlos Alberto, gente boa demais. Hoje em dia, tanta gente cheia de perna, que nunca jogou em lugar nenhum. Ver um cara com tantos anos de carreira, com essa humildade, é muito legal. Simplicidade. E tem muita gente emocionada também, por causa da história sua com seu pai. E muita gente começou a ligar também a vida pessoal, o relacionamento das pessoas com o próprio pai. Exato. Então tem muita gente emocionada e muita gente também mais velha que viu também o seu pai. Né? Porque eu e não agora... vi. O RG, você viu, né, RG? Oh, eu não vi. Muito. Eu vi também, não tive oportunidade. Então eu vou te falar. E aquela história do São Paulo aqui, especialmente do São Paulino, você matou os caras aqui, porque os caras acho que eu não sei. Eles é que me mataram lá de... Né? O pessoal mandando as fotos. Aliás, quem ligou agora no estádio 97... Amanhã eu vou editar essa parte, né? Vou editar essa parte. Amanhã eu vou reprisar essa história do Carlos Alberto no estádio do Morumbi. Foi um momento muito bonito. E tem um monte de fotos que você manda botar no Facebook da rádio. Vamos ver. Tem a foto. Olha, do Carlos Alberto. Ô, Luiz, Sombra. Diga, Luiz. Eu parei mais cedo de trabalhar, como eu trabalho por conta, né? Que eu tinha que buscar um remédio pro meu filho numa farmácia. E eu tinha esquecido completamente que hoje era o dia que o Carlos Alberto ia. Quando eu comecei, eu levo o fone de ouvido, comecei a escutar o programa. Eu tava ali em Arthur Alvim subindo para buscar o remédio. Falei, putz, é o Carlos Alberto, hoje eu tenho que ligar. Cara, mas eu não vi a hora de chegar em casa de volta. Oh. De chegar em casa, sabe? Porque eu tava no ponto de ônibus esperando, e o ônibus não vinha, e demorando, e o trânsito ruim, eu não conseguia chegar, tal. Puta, eu tenho que tentar chegar. Então, te juro, eu estou desde as 6h15 da noite, nossa, ligando. E quando eu tava chamando o meu e atendeu o outro, né? Você tentou atender e não chamou, e o meu tava chamando, eu falei, eu não acredito que eu não vou conseguir. Olha, acho que, por Deus, né? A outro não foi, entrou a minha linha. Sabe? E, Salles, que sorte. Quem mandou um WhatsApp pra mim agora, esse você deve conhecer. A praça é o melhor humorístico do Brasil. Carlos Alberto é gênio. Excelente programa, parabéns. Daniel Abravanel. O Daniel. Deus. Ah, Daniel. Daniel mandou um WhatsApp. Tô te falando, Carlos Alberto. Oi, Daniel, obrigado. O Ruizinho lá, que era dono de São Luís. Pô, manda um abraço pro Carlos Alberto. É muito amigo das crianças. Criança de 49 anos. Olha, eu vou falar agora pra você, Carlos Alberto de Nobre. Filha é sempre criança. Puta, que programa hoje. Tá louco. Top. Espetacular. Ô, Luiz, você quer ir no estádio no domingo, São Paulo e Santos, torcida Peugeot, estádio 97? Eu quero ir no jogo São Paulo e Santos com... A torcida Peugeot, estádio 97. Perfeito. Você tem que estar aqui na Avenida Paulista, 1439, no domingo, às 2h30 da tarde. Você vai ver São Paulo e Santos. E o seu palpite para São Paulo e Santos. Desculpa aí, RG. 2x0 para São Paulo. Tá 2x0. É seu direito, ué. Tá certo. É lógico. Tá certo. Sombra, posso só te perguntar uma coisa, que eu vi você falando bastante tempo aí. Eu perguntaria para o Carlos Alberto. Bola da Escher? Oi, tem uma bola assim da Escher para você de presente. Tá, você quer fazer mais alguma pergunta? Aproveita que o Carlos Alberto daqui quer fazer uma pergunta. Não, Carlos Alberto, eu gostaria só de perguntar uma coisa. Quando é que o programa de vocês vai começar a passar mais cedo? Ah, pra gente poder ver. Isso é tudo que eu desejo, mas faz parte da grade do SBT, os programas de linha de show entrarem às 11 horas. E a gente perde um público muito grande, não é? E isso me facilita um pouco, porque se você perceber, o primeiro bloco são sempre os quadros mais leves. É, os melhores sempre são depois, né? Exatamente. Os mais pesados eu deixo para depois, por causa das crianças. Depois de meia-noite, a gente pode botar um Paulinho Gogó da vida, pode fazer umas... botar, não é? Mas até então eu boto... A Tropa de Malucos, bota o Batman Robin, bota a Nina, né? Suavezinho. Eu me preocupo muito em não agredir as pessoas, crianças principalmente, porque... É Salles, né? É isso. Eu me preocupo muito, Salles, com o que as crianças estão ouvindo, porque se você às vezes falar uma coisa, a criança não vai entender. Mas um gesto, a criança entende. É. Então eu me preocupo muito com isso. Às vezes eu corto determinados gestos e deixo algumas palavras mais pesadas que as crianças não sabem o que representa. Eu me preocupo muito com isso. Uhum. Quando eu vou montar o programa, é um jogo de xadrez. Eu fico vendo o que o concorrente está fazendo, que horas que entra o comercial do concorrente, né? Aquilo que as crianças podem ouvir. É que muita gente não sabe, né, Carlos Alberto? Mas tem coisas que não pode ir para a televisão, entrar no ar, dependendo do contexto, até 8, 9, 10 da noite. Só a partir de um determinado horário. Depois de meia-noite, não era de criança estar acordada. Exato, verdade. Ô, Luiz, olha, um abraço para você. Obrigado pela sua participação. E domingo a gente espera você para a torcida Peugeot Estádio 97, tá bom? E só uma coisa, eu vou falar com o Bar aí para pegar o telefone lá? Vai. Por favor. Depois você vai pegar o telefone, vai ligar lá e vai assistir a gravação do programa lá no SBT, tá bom? Ah, beleza. E Carlos Alberto? Oi. Olha, sem palavras, cara. Só que eu tenho... Obrigado. Só que eu tenho que falar... Tá emocionado. Eu acho que, talvez em nome aí de milhões... De ouvintes que estão ouvindo agora, tá, tá, eu sei que não vai dar tempo de entrar outro ouvinte, infelizmente, se pudesse, esse programa ia até meia-noite, seria maravilhoso, mas o que eu tenho para dizer em nome de todos esses ouvintes, muito obrigado. Sabe, obrigado por vocês. Pela Velha obrigado Surda, você. Pelo Golias, pelo Costinha e etc. E por você. Canarinho, por todos. Tá, por obrigado, todos, sabe que eu não vou lembrar todos agora, mas, cara... Eu não tenho mais o que dizer, só não sei falar, sabe? Obrigado. Continue assistindo a praça, que é o melhor obrigado que você pode me dar. E eu posso dar para você também. Com certeza. Luiz, obrigado. Um abraço para você. Fica na linha, o Bar vai falar contigo, tá bom? Abraço a todos aí da mesa. Alô, Luizão. Valeu, mano. Um abraço, Luizão. Oferecimento de Peugeot, toda a linha Peugeot 208, com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, que tem oferecimento da Polo Ar, mano. O negócio é o seguinte, quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, amigão, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top, eu garanto. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Sabe o que esse cidadão fez? RG número 2. O que ele fez, mano? Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, Thomas Edison não foi nada comparado ao senhor, tá bom? E você, amigão, ouvinte do Estádio 97, para que você possa entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9 mil BTUs. Que baita presente agora no Natal, hein? Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acertou as três perguntinhas que eu vou fazer na hora pra você? Você ganha na hora, amigão! Ganha um high-wall de 9 mil BTUs da Carrier. Acesse aí também, ó, poloar.com.br, e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, Basílio... Você entra no clima! Marque com seus amigos um happy hour no Outback pra você fechar o, fechar o ano com chave de ouro. Aí você aproveita pra reunir todo mundo, fala sobre tudo de bom que rolou no ano que passou, sobre o seu time, sobre quem subiu, sobre quem caiu. E além do chopp delicioso, você também pode aproveitar uma Leff ou uma Whole Garden na caneca congelada. E ó, estão disponíveis de segunda a sexta, das 6 da tarde às 8 da noite. Mas bebam com moderação, tá bom? Explore o seu momento Outback. Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos agradecer o Carlos Alberto de muito bom, Calão. Obrigado. Muito bom. Carlos Alberto, obrigado pela tua presença. Obrigado por ter aceitado o convite. Você é de uma humildade assim incrível. Aquele dia eu te falei, você falou, ó, segunda-feira, dia 18, eu vou. Você chega antes do programa começar, você é a simpatia. Você dá uma lição de humildade, você emocionou São Paulo inteiro. Que tem de gente mandando e-mail, Twitter, mensagem por Facebook, por Instagram. Cara, que loucura, Carlos Alberto. Olha, eu tô muito feliz. Parabéns e vou te falar, puta cara iluminado que você é. Obrigado, devo isso a Deus. Tá iluminado pra caramba. Muito obrigado mesmo. Eu tô muito feliz. Fiquei muito contente de vir aqui. Vim com o maior prazer. Eu te pedi pra sair mais cedo, mas tava tão gostoso. E eu não tive coragem de sair, que tá tão gostoso esse papo. Quando precisar... Amanhã. Podem me chamar que eu venho. Alguém lá do SBT que vocês precisarem. Eu peço pessoalmente. Tá! Aí já queremos. O Silvio e com aquele chinelinho. Foi demais, né, Sombra? Que bacana, foi espetacular, né? E parabéns. Essa alegria de poder falar com o Gerson,

Night Sessions. quando é